preparar a ponta. Bom dia! Agora vai. Agora vai. Bom dia! Somos nós dois, de novo sem o Paduim, porque foi o que eu disse, né? Nunca dá pra contar com o Padoca. Foi uma semana insana, podemos dizer assim? Eu diria que a bruxa tá solta. Talvez. Talvez a bruxa tá solta com aqueles caras que a bruxa tá sempre solta, né? Então, não sei o quanto a bruxa tá solta, de fato. Porra, cara. Nomes de peso, cara. Tudo machucando. Acho que o grande choque é o Adrian Peterson, né? Acho que o resto não é tão... Quer dizer, meu Deus, o Aaron Foster se machucou. Que coisa nova. Agora, tipo assim, o AP se machucou e quem substituiu ele foi um negócio do Azana. É, você tem dois, né? Tanto o Jerick McKinnon quanto o Matt Asiata. E assim, boa sorte sabendo quem vai ser o próximo na linha, né? Acho que isso é o complicado da situação, porque quando você perde um cara que é teoricamente um all-around back, você não tem ninguém para colocar no lugar imediatamente atrás, você tem vários caras que podem entrar no lugar. Que foi o que aconteceu com o Jamal Charles no passado, que ninguém sabia se ia ser o Charmander West ou o Spencer Ware, entendeu? Entendi. Mas é a vida. É assim que continua o jogo. E agora quem tem esses caras que se machucaram tem que saber aprender a se virar. Vai sofrer bastante, não é? Porque ficar É tipo sem. isso. Se bem que, meu, ele não tava produzindo muito, né? Vamos ser sinceros que o primeiro jogo foi bem fraquinho, o segundo jogo ele também tava carregando, ele já tinha, acho que, quase umas 10 carregadas, ele tava com 19 jardas, então, sei lá, meu. Tem coisas que às vezes são, pelo menos pro time, pro Vikings, às vezes tem o que eles chamam de blessing in disguise, né? Que é males que vêm pro bem, né? Acho que é isso. Porque às vezes você precisa, né? Por exemplo, a lesão do ano passado do Kelvin Benjamin, que forçou o Cam Newton a começar a passar pra galera. E aí a galera começou a entrar na mesma página que ele, foi uma das melhores temporadas do Panthers. Né? A aposentadoria do Calvin Johnson esse ano, e agora o Matt Stafford parece que tá jogando melhor do que ele jamais jogou na vida dele. Então assim, tem coisas que você olha e fala assim, nossa, ferrou, agora já era. Mas daí o cara começa a funcionar melhor, força o pessoal a jogar melhor, né? Talvez. Vamos ver, vamos ver. Mas foi bom, cara. Segunda semana boa aí. Deu pra ver vários daqueles caras que a gente falou se eram, né, ilusões, se eram miragens ou se eram verdade. Pois é, né? Pois é. Carlos Hyde, hein? Eu falei que Carlos Hyde não era Desapareceu, né? porra nenhuma. Não era porra. Sofreu um fumble ainda. Nossa Já Senhora. foi do Não. céu ao inferno em uma semana. Difícil, né, cara? Fumble, cara, teve jogos que eu ficava, não, sai de sacanagem, né? O jogo do Denver, nossa senhora, foram quatro fumbles. Não, Andrew Luck. Né, Caraca, cagou é a cabeça da absurdo. galera. Green Bay também, Green Bay teve vários fumbles, Green Nossa, o Bay. Aaron Rodgers. Aliás, o Aaron Rodgers. O time do Rua inteiro falou assim: vamos se esforçar pra mostrar pro Caio e pro Chuchu que eles não estão certos. Foi inacreditável, foi inacreditável, cara. O Aaron Rodgers terminou com 17 pontos, mas assim, não reflete o absurdo que foi o jogo. Nossa, Não foi muito, reflete. Jogou muito muito. ruim. Foi muito E ruim. outro também que, velho, eu apostei todas as minhas fichas nesse jogo, que era o New York Giants contra o Saints. Caraca, que joguinho horrível, velho. Ave Pois Maria, é, velho. né? Vamos Nossa. falar das lesões, então. Aí a gente entra no, nos jogos, ok? Você tava Ok. falando, me diz aqui se eu esquecer de alguém muito importante. A gente tem o Jonathan Stewart, do Carolina Panthers. Não, ninguém tá dizendo exatamente o que que é, mas alguma coisa no ankle, né? No... Sim. Não sabe se dizer se isso é sério ou não é sério. Aí ficou Ficou em aberto, mas ele não voltou pro jogo, né? Quem saiu também no meio do jogo foi o Doug Martin, né? Que também Doug Martin. não voltou também, ninguém tá dizendo exatamente o que que é. Vai fazer um MRI, mas eles estão falando que ele teve um. Ele deu uma pequena. Tweak, né? Como é que eu posso. Uma É, teve. torção, uma pequena torção no, na panturrilha, e aí você não sabe dizer também o que que vai acontecer com isso, se é muito sério ou não. Você tava me dizendo que o Brandon Marshall também parece que vai fazer exame para ver se precisa de algum tipo de cirurgia. Pois é. A gente teve também, você falou que o Virgil Green, a gente teve também aí o nome dele? Jesus amado. O Josh McCown saiu no meio do jogo e voltou. O Jimmy Garoppolo saiu do jogo. O primeiro parecia que era sério, depois ninguém sabe dizer se é sério ou não. Parece que talvez ele volte pro quarto jogo. Aliás, um sleeper pick aí, é que não vai ser pra mim. Não é muito sleeper, porque, né? É, Mas. uma semana. É, não, mas é interessante porque assim, Houston Texans defesa, de repente, vale muito, né? Porque pegar o New England numa semana curta sem dois quarterbacks principais, eu acho que vai ser bem interessante, um play bem legal. Mas eu acho que assim, o grande negócio aqui. Ah, o Aaron Foster também se machucou, né? Mas também, quem duvidar, acho Aaron que quase Foster, esqueci dele, porque também ele se machucar é uma Thomas coisa que você Rawls. tomar café de manhã, entendeu? Acontece sempre. E o Thomas Rawls se machucou? Mas o Rawls saiu do jogo com a machucada na perna. Uts. Só que ele não voltou. Agora quem Eita. voltou foi o Tyler Lockett. Tyler Lockett saiu com um machucado no joelho, mas ele voltou. Doug Baldwin também. Doug Baldwin, vamos ver quem Muitas, mais. muitas lesões, né? O Russell Wilson tá carregando uma lesão também, pelo que o pessoal tá falando. Amir Abdullah, outro que se lesionou também. Tá difícil, tá difícil. É, não, tá complicado, porque a gente já tá quase acabando já não tem running back, né? Já tá quase acabando os running backs, tá bem difícil essa situação aqui, cara. A gente vai ter que começar a estudar um pouco aí pra ver quais são e separar as mentiras das verdades dos backfields, porque tá complicadíssimo do jeito que tá. Mas o principal, eu acho, de todos, o que ninguém esperava, eu acho, é o Adrian Peterson, que saiu e parece que não volta mais. Eu acho que esse ano também já era, não tem muito o que fazer. O que fazer com esse backfield, né? Porque não era o que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar. Não tem o cara que é um clear cut, tem o pessoal que fala que o Matt Asiata, por ser mais no estilo do Adrian Peterson, vale mais a pena. E tem gente que fala que o Jerick McKinnon, por casar melhor com um ataque, vale mais a pena. Eu acho que é uma aposta de qualquer jeito, assim. Eu acho difícil de ter certeza absoluta de quem é quem. Mas de qualquer jeito você vai ver ele saindo em todas as ligas muito rápido, porque você vai herdar um backfield, né? Sim. Tem Você tem a aí. oportunidade, né? Que assim, todas as bolas que iam pro AP vão ter que ir pra alguém. Pois é. Aí o pessoal, ou eles vão focar muito no passe. Não é o estilo muito dos Vikings, né? Então, mas todo mundo que sobrou vai aumentar o tempo de jogo, né? Então, assim, ontem o que o Stephon Diggs fez foi absurdo, né? Então, Pois é, né? assim, será que ele mantém aquele negócio? É porque todo mundo fala que ele é de vidro, né? Mas ontem ele jogou muito, viu, cara? De cara. Aí fica aquela dúvida aí. Stephon Diggs vai ser muito mais o passe para ele, ou se realmente o Asiata e o McKinnon vão conseguir carregar o time na corrida? Algo a se ver depois aí. E outra coisa também, rezar para ver se o AP não é uma lesão tão séria assim, né? Ele saiu mancando, ele não conseguiu colocar o pé no chão, mas de repente, né? Pode ser algo assim que dure umas 2, 3 semanas, quem Não, sabe? ele tava de muleta, cara. É. Eu acho difícil. Ele saiu, ele nem voltou pro jogo, cara. Ele tava de Não. muleta. Não, assim, nem voltou pra cima, tá ligado? Ele nem apareceu de novo. Ele ficou no locker room e saiu do campo. Foi uma coisa assim. Eu acho difícil que a gente veja o Adrian Peterson no campo de novo esse ano. Assim, pela filmagem da lesão dele, não foi aquela coisa horrível, tipo, de virar a perna, tá ligado? É, mas ano passado o George Nelson pisou no chão e caiu e foi fora da temporada. Foi tipo basicamente isso. É, tem lesões que você fala assim, ah, nem parece nada demais e é o fim, e tem lesões que você fala assim, nossa senhora, o cara morreu e não acontece nada. Então, depende do que aconteceu dentro e não fora, né? Sei lá, o jeito que eles reagiram, a sensação que dá é que não tem mais AP esse ano, não, cara. Mas e se não tem mais ele esse ano? Tu acha que ele continua? Porque, cara, ele já tá com 31 anos. E eu achei que esse ano ia ser o último ano do cara, cara. Eu achei que ele ia aposentar. Ou, tipo, assumir o local de segundo, de replace, de ficar só na red zone, tá ligado? Eu acho que ele continua. E eu acho o seguinte, se ele não continuar no Vikings, ele vai continuar em algum outro time, porque já teve vezes que ele brigou assim com o Vikings. Teve uma época aí que ele quase assinou com o Cowboys porque ele tava sem promessa de contrato. Tava quando ele tava voltando da lesão dele que ele ficou um ano fora. Então assim, eu acho que ele continua, ele já falou várias vezes que ele quer jogar até fazer 50 anos, sabe? Então assim, eu acho que sempre vai ter algum time que vai olhar e falar assim: nossa, é o Adrian Peterson, a gente pode usar ele no nosso esquema e pegar ele, entendeu? Então eu acho que ele continua enquanto ele conseguir produzir alguma coisa, ele tem nome, pelo menos ainda, pra chamar a atenção do pessoal, sabe? Isso aí eu concordo. É isso aí, então vamos falar de alguns jogos aí. Ontem tiveram, acho que foram, sei lá, 13 jogos ontem. Foi quase tudo, 14, né, cara? 14 jogos ontem. Foi bastante. Caraca, na quinta-feira teve um jogo. É. Ontem teve 14, hoje vai ter mais um, esse mesmo. São 16 Caraca. times, um na segunda, um na quinta, 14 no resto. 32 times. 16 32 times, jogos. É 16 isso aí. jogos, perfeito. Muito bem. E E aí? eu que faço o Manas, Vai lá. Algum né? especial queira começar ou a gente vai na ordem, sei lá. Sei lá, assim, me surpreendeu um pouco o 49ers jogar bem o suficiente para conseguir produzir contra o Carolina. Eu acho que não, eu não tava esperando que o 49ers fosse conseguir fazer 27 pontos em cima do Carolina. Acho que em momento nenhum no jogo deu a sensação de que eles iam ganhar, mas assim, acho que de longe não deu aquele desespero que deu pro Los Angeles quando eles não fizeram absolutamente nada contra o que era para ser um dos piores times da liga, né? Então, eu acho que foi bem legal, assim, o Cam Newton produziu bem, o Kelvin Benjamin produziu muito bem. O complicado foi o Jonathan Stewart sair do jogo, né? Pois é, o Kelvin Benjamin, pra mim, ele destruiu, né? O cara fez 108 jardas, 2 touchdowns, né? Pois é. Então, assim, mostrou que realmente é uma arma poderosa pro Cam Newton aí. E Newton é aquele negócio, né? O cara também corre, faz tudo com a desgraça. O bicho fez ponto pra cacete ontem. Do lado do São Francisco, cara, como é que é? O Alex. Não é Alex, não. Alex é do Kansas City. Qual é o nome do bicho? Garbert. Sei lá. Do Kansas City? Não, do São Francisco, o quarterback. Ah, o Blaine Gabbert. Gabbert, é isso aí. Assim, jogou razoável, né? Não, eu tô achando muito assim, ser muito assim útil o time do Niners, sabe? Tipo, eles não tão tão horríveis assim. A sensação que dava é que, meu, não ia servir para nada esse time. E não é bem assim. Acho que para propósito de fantasy, talvez não tenha muita produção mesmo. Pelo menos enquanto eles não se encontrarem nesse sistema, mas é um time que não tá tão horrível quanto eu esperava, né? Acho que eu falei pelo menos que eu tava fugindo de todos os 49ers no draft. No draft, pelo menos, ainda tá se confirmando. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, sabe? Pelo menos ficar prestando atenção para ver se alguém emerge como principal. Se não, pode ser um time assim, muitos flyers quando você tiver bye, sabe? Acho Ah, que com às vezes certeza. vale a pena dar uma olhada nisso, sabe? Eu só queria lembrar que o Carlos Hyde, que é sempre uma explosão na primeira semana, É, foi já é o assim ano primeiro, né? passado. E ontem, caraca, não fez nada, viu? Pois é. Foi 14 carregadas para 34 jardas, cara. Tipo assim, a média de 2,4. Nossa, uma média horrível, viu? Mas, claro, assim, algo a se monitorar, né? O pessoal ainda fala, não, mas foi o jogo contra uma defesa muito forte, Carolina Panthers, tal. Mas eles fizeram 27 pontos, né? Tudo bem que uma parte foi em garbage time, né? Que o Carolina estava muito na frente. Mas eles produziram, né? Eu acho que isso é importante. A produção, tanto faz que horas que é, né? Pelo menos pro fantasy. É algo a se monitorar. Eu ainda continuo achando que o O Hyde, cara, é uma miragem, mas tem gente que não. Então, você tá afim de apostar, tá aí o nome. É. É, eu acho que você não vai poder pegar ele, né? Mas eu acho que assim, é talvez dar uma olhada em Torrey Smith, talvez em Jeremy Kelly, ver de repente o Vance McDonald, fica de olho no Sean Drone. Eu acho que tem vários caras aí que dá pra esperar pra ver o que que vai acontecer. Ou se você tiver muito, muito desesperado, adicionar algum deles e rezar que eles consigam fazer pelo menos um TD, né? É, é Isso é foda, verdade. você pegar um cara que assim faz touchdown, você... ah, beleza, não faz, fodeu. É, mas você vai ver muito que nas bye weeks vai ser isso que a gente vai fazer. Porque vai ter muito cara que é bom que não vai estar lá, né? Então vai ter muita gente que vai ter que pegar segundo, terceiro, quarto, quinto cara, sabe? Mas é isso aí, isso. A graça do jogo é essa, É. rapaz. Vamos lá, próximo jogo. Próximo que eu tenho aqui é o Baltimore e o Cleveland. Baltimore e Cleveland. Esse ataque aqui não produziu absolutamente nada na primeira semana. Josh McCown, o novo MVP, certo? Eles fizeram 20 pontos, mas assim, eles estavam na frente 20-0. Eles deixaram o Ravens voltar pro jogo. Foi assim, produziram. O que eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse jogo aqui é o seguinte: o Josh McCown odeia atualmente o Gary Barnage. Não, acho que 37 jardas não é muita coisa, é melhor Do que zero da do que última zero vez. da primeira vez, é melhor do que o Robert Griffin fez. Mas assim, o Josh McCown agora ele tem outras armas, né? Então Sim. ele foi no Corey Coleman, ele foi em caras diferentes que produziram, sabe? Então talvez o Gary Barnage não tenha o mesmo valor que ele tinha antes. E não é um cemitério mais esse ataque, não. Se ficasse com o Robert Griffin o ano todo, eu acho que ia ser um belo num cemitério esse ataque. Mas agora com o Josh McCown, eu fico bem Pois. confiante com o que está acontecendo aqui. E o Ravens, que, meu, assim, o que dizer a respeito do Mike Wallace? Eu acho assim, não tem muito o que falar, porque é muito inacreditável o que está acontecendo agora. É, tipo assim, são uns caras que eu não apostava, entendeu? São uns caras que, tipo assim, cara, beleza, o cara é bom, tá mediano, mas tá dando uma produção assim, ainda constante, velho. Caraca, velho. Não, e ele tá, não tá recebendo passe longo, ele recebeu um passe de slot, ele tá fazendo outras rotas, então assim, não sei. Não. Eu assim, eu se eu fosse o dono do Mike Wallace, viu, Paduim? Eu estaria tentando vender ele agora, porque eu acho que ele não vai ter valor mais alto do que agora não, cara. Mas tendo dito isso, eu acho que dá pra você tentar arriscar ficar com ele também. Não acho um absurdo, porque parece que a conexão é real, entendeu? E o Mike Wallace era um bom jogador, entendeu? Quando tava no Pittsburgh, antes dele vender a alma. Pois é. Cara, agora o que eu achei interessante foi a divisão dos running backs. Né, o Terrence West e o Justin Forsett. Eles estão fazendo aquele esquema de meio a meio, né, basicamente. É, virou um commit, né? É um commit. Assim, não correram muito ontem, né? Na verdade, Mas o script teve. do jogo não deixou também, né? Eles estavam Sim. muito atrás do jogo. Mas algo interessante. Então, assim, a gente teve aquele susto, né, no começo da temporada que o Forsett foi vendido, né? Foi mandado embora. Aí ninguém achou que. Vendido. Foi vendido pra nada. Pra nada, assim, tomei, deram para o além. E aí pegaram o bicho de volta, ninguém falou, ah, mas ele pegaram ele de volta, mas ele não vai jogar tal. Então tá mostrando aí que não, tá jogando, assim. Não vai ser um RB1, mas, né? Tá aí disputando, fazendo uns pontinhos dele. Eu acho que vale a pena ter os dois, né? Porque se um dos dois cair, você tem um featured back. Eu acho que esse que é o ponto aí, né? É. Em ligas mais profundas, né? Pelo menos. Eu acho que em ligas mais superficiais, aí você não precisa, né? Liga de 10, 8, aí. É. Agora, realmente, Corey Coleman pra mim, cara, destruiu. Eu fiquei tipo assim: não, você tá de sacanagem, né? O que que você tá fazendo hoje aí? A única coisa que eu espero, como eu tô com o Josh Gordon, né? Na hora que o Josh Gordon voltar, todos esses passes que estão indo para o Corey Coleman, ou 50% pelo menos, né? Cai na mão do Josh Gordon, né? Então. É, eu acho que dá pra você dizer que a maior parte dos passes vai ir na mão do Josh Gordon. E mesmo que ele coma, sei lá, 10%, 15%, 20% de passe de cada um dos jogadores, ele já vai ter um target share muito alto. Eu acho que, assim, O Cole Coleman jogou bem, mas isso é uma coisa boa também pro Josh Gordon, porque se você tiver mais alvos abertos, não dá para eles marcarem tanto o Gordon, entendeu? Então eu não ficaria com medo, não. Se eu sou o dono do Josh Gordon, não teria tanto medo, É. não. Agora, o Duke Johnson, né? Duke Johnson, sim. Pô, ele correu 3 vezes só. Aí aconteceu alguma coisa com ele? Ou realmente o pessoal focou foi no Não, o Zach Duke Royal? Johnson é o cara do é o pass catching back, né? E o Isaiah Crowell é o running back, né? O back que vai correr. O que não dava para ter acontecido, porque obviamente eu tô enfrentando o Isaiah Crowell essa semana, é ele ter escapado para uma corrida de 85 jardas contra o Ravens, entendeu? Você chegou a ver essa corrida? Não. Foi assim, o cara pegou a bola, saiu correndo numa linha reta e acabou. 85 jardas, grátis. Foi tipo, foi inacreditável, porque assim, Caraca. é sempre comigo, né? Mas tudo bem, aconteceu, mas assim, ele não tira, se você tirar essa única corrida, tudo bem. Ah, ele correu essa única corrida, mas se você diminuir a média dele, se você olhar para isso, você vai diminuir muito a média dele, porque ele carregou acho que 17, 18 vezes pra 50 jardas, sabe? 15 Entendi. vezes ele carregou pra 50 jardas. Não, 18 vezes pra 50 jardas. Então, sei lá o quanto ele tá correndo bem, entendeu? Ele escapou com aquela corrida lá e, sei lá, legal, parabéns, mas não boto muita pilha, não. É porque eu lembro que realmente no época do draft, ninguém tava botando o cara lá em cima, falando, Isaiah Crowell vai ser a Ah, revelação desse ano, pá. calma, também não é assim. Ele foi Ah, mas draftado eu. no oitavo round, nono round. É valor, cara. Eu acho assim, vale a Sim. pena pelo round que ele foi pego, mas não é uma puta produção que ele vai ter a semana toda, entendeu? Acho que é isso que o pessoal tem que ter de expectativa, sabe, temperada, pelo menos. Se você fosse o dono do Gary Bernard, e aí, você estaria já tentando se livrar dele, Não, estaria no não. pânico. Eu estaria startando ele, inclusive, porque eu acho assim, eu vi um uptick, eu vi uma melhora, eu vi um considerável em relação à primeira semana. De 0 para 3,7 é uma boa melhora. E quem mais você colocaria no lugar dele? Eu acho assim, se você tiver outra opção legal, beleza, mas assim, se você olhar a produção de todos os tight ends nessa semana, ele não tá muito atrás. Foi basicamente o que aconteceu com o Tua no mundo, sabe? Tirando aí, sei lá, o Vance McDonald que pegou um TD e tal, o Jakob Temer que de repente todo mundo quis passar para ele no jogo do Oakland e do Atlanta, só dava tight end. Você teve um ou outro que escapou legal com isso, mas assim, via de regra, quem que você vai pegar, entendeu? Sim. Sei lá, eu acho assim, se você achar que você tem uma outra opção, joga fora e pega, mas pra até você ter certeza que você tem uma boa opção. É, eu não dropava também, não. Eu ficava com o bicho aí, eu acho que ele ainda tem muito valor ainda pela frente. Pois é. Mas é a vida. É a vida, rapaz. Pois é. Próximo jogo. Próximo jogo que eu tenho aqui é Tennessee Detroit. Eu Nossa Senhora. foi um joguinho meio. Eu acho que o Stafford jogou bem, eu acho que isso vale a pena salientar, mas não tão bem quanto no primeiro jogo. A defesa do Tennessee jogou melhor do que eu esperava. E o que eu tô surpreso muito com esse time, o Tennessee, é o share que eles estão fazendo no backfield, ver o Murray muito mais envolvido do que eu esperava, sabe? Eu não esperava que o Sim. Murray ia ser o cara principal sem quase repetição pro Derrick Henry. Quando o Derrick Henry corre, ele corre muito bem, mas é tipo, é basicamente o que aconteceu ano passado com o David Johnson no Cardinals, em que eles colocavam um cara claramente inferior só porque o outro era rookie, sabe? Então, é verdade, eu não sei então, sabe? Me dá meio insegurança. Eu acho que se o Murray cair, o Derrick Henry é um bom edge, ele é um bom stash, porque ele vai ser o cara e ele vai produzir muito mais que o DeMarco Murray. Muito mais, nossa. Entendi. Oh, acho que teve o TJ Sharp. Jogou bem pelos stats aqui, mais ou menos, né? Teve poucos targets, ele teve Tajay Sharp. quatro. TJ. Tajay Sharp. O wide receiver Tajay. do. Isso, obrigado. É. Falei, quem é o TJ Sharp? J-Man, é o brother nosso. Ele teve targets, né? Eu acho que assim, é claro que ele é o primeiro wide receiver, mas eu ainda tô esperando ele. Eu tenho ele, eu ainda tô esperando pra ver o quanto isso significa que ele vai produzir, entendeu? Porque ser o primeiro wide receiver e, não, e receber 7 targets pra 50 jardas não é uma produção que eu me sinto bem, a menos que ele seja meu flex, na melhor das hipóteses. Entendi. Então, acho que tem esse lado, sabe? Mas Vamos vendo, não tenho nada. Eu fiquei surpreso que o Tennessee ganhou do Lions. Eu não esperava que o Lions fosse Pois é. perder esse jogo. Então, Isso isso que eu tô foi uma vendo, assim, coisa que tipo, pegou, né, um pra mim. jogo, né, poucos pontos, mas no último quarto do Tennessee fez 13 pontos, cara. Eu falei, caraca. Não, e assim, vale a pena dizer também assim, o Marvin Jones é o wide receiver 1 desse time, né? Claramente o Marvin Jones é o wide receiver 1 desse time. Do É. Detroit A Lions. diferença dele pro Golden Tate é gritante. Gritante. Tate quase não fez nada. Foi bem. Bem assim. Inacreditável a distância. Eu achava que eles iam ser tipo um A, um B, mas no fim parece que, meu, não. É do Marvin Jones até segundo aviso. Até se provar o contrário, né? Pois é. Pois é, o Mariota jogou bem, eu não vi. Eu foquei muito mais no Stanford. Jogou, cara, jogou. Eu acho assim, a decisão dele tá melhor. Eu não sei o quanto ele vai valer a pena pra Fantasy, sabe? Porque não acho que ele vai ter uma bela de uma produção inacreditável. Mas a linha dele da primeira semana e da segunda semana é mais ou menos a mesma, sabe? Foi 270 jardas, dois passes pra touchdown, uma interceptação e algumas jardas corridas, entendeu? Então ele produziu, olhando aqui, ele produziu até 16 pontos nos dois jogos. A diferença de um pro outro é tosca. Então assim, você quer um cara que tem uma linha base, parece que é de 16, vale a pena. Não é um cara ruim, é um cara bom. Né? Melhor do que você ter um cara que vai te dar 12, 10 e, sabe, incerteza. Mas, assim, não, eu não acho que esse é o chão dele. Eu acho que esse é mais ou menos o teto dele pelo estilo de jogo do Tennessee, entendeu? Acho que você Entendi. não vai ver muito mais do que isso. Talvez ele tenha um ou outro jogo, porque o Tennessee foi lá pra trás, mas eu duvido que seja muita coisa. Acontece. É. Do lado do Detroit, realmente, assim, o Marvin Jones destruiu. Eric Ebron, eu acho que, assim, foi bem melhor da primeira semana, né? Pois é. Eu acho que foi bem semelhante, cara. Eu acho que a diferença do Ebron foi assim, ele pegou um touchdown na primeira semana, mas ele tá sendo acionado, né? E eu me sinto confortável com o Ebron agora. Ele teve 5 targets na primeira, 7 targets na segunda. Eu acho que com a queda do Abdullah vai aumentar o target para as outras pessoas, né? Porque eles estavam passando para running back como louco, agora ele só tem o Theo Riddick, basicamente. Vale mais o Theo Riddick, talvez também. Então eu gosto desse ataque do Lions aqui, principalmente com a queda do Abdullah, se ele for uma lesão que ele vai ficar mais tempo fora. Entendi. Não, porque o Ibram pra mim é só porque a primeira semana ele tava naquele negócio, naquela lesão, né, de 50% de chance de jogar. E a primeira semana ele conseguiu passar do. Ele fez touchdown na primeira semana? Não fez não, pô. Fez sim, cara. Fez 10 pontos, é verdade. Então, o que eu acho que é tipo assim, gostei do estilo de jogo dele, entendeu? Assim, Sim. recebeu as bolas, correu, fez bem, tava bloqueando bastante no jogo. Pois é. Entendeu? Então, eu acho realmente que assim, se ele ainda tiver a oportunidade de pegar ele em alguma liga aí, ainda vale a chance, a oportunidade é boa. Eu acho que assim, de tight end eu estaria targetando ele, que não é tipo não tem não, tipo não, ai, como que eu posso falar? Não é owned na maior parte das ligas. Ele tem uma porcentagem de terem ele em algum time numa liga baixa, porque faz parte de 28% só das ligas, então você tem aí 70% de chance dele estar livre, sabe? Então é grande assim, ele é um bom target. Eu estaria indo atrás dele, do Vance McDonald, sabe? Que foi um cara que também mostrou que tá aí, o Dennis Pitta, eu acho que você tem alguns tight ends aí que são legais, sabe? Que Também dá pra acho. rasgar legal. Nossa. Tô meio mal hoje, viu? Ai, meu Deus do céu. O próximo posso mudar aqui? Vamos lá. Kansas City, Houston. Porque assim, esse jogo eu achei bem, até bem emocionante pro placar dele. Eu gostei do jogo. Não em termos de quarterback, mas em termos de jogo de defesas. As defesas eu achei que fizeram muita coisa. O Kansas caiu um pouco pra terra de volta. Acho que ganhar do San Diego é uma Porra. coisa, ganhar do Houston é outra. E o JJ Watt voltou, hein? Essa defesa do Texans, olha, eu peguei ela no waiver essa semana. Não sei o que aconteceu na cabeça do Renatinho para jogar lá fora. Não sei porque ninguém pegou ela. Eu peguei ela como free agent, ninguém nem tentou pegar ela. Olha, se você tem essa defesa, não drop, porque as próximas semanas dela vai ser New England com o terceiro quarterback, possivelmente. Tennessee Titans, que só tem jogo baixo. Minnesota Vikings, que só tem jogo baixo. Talvez o Colts aí seja um jogo complicado para eles, mas daí eles vão ter Denver e Detroit, que dá para segurar os dois. Então você tá falando aí de uma defesa que tem matchups positivos da terceira até a oitava, com possivelmente uma meio ruim, entendeu? Então, meu amigo, vai nessa defesa, entendeu? De verdade, porque o calendário deles, assim, é incrível. Vale muito a pena, cara. Você tem pouquíssimos Pois jogos é. que você fala assim, nossa, que medo, entendeu? Então eu acho que é uma defesa que você não vai mais dar stream se você tiver ela não, cara. Realmente, assim, eu pensei, né, até em pegar essa defesa aí, mas eu tava apostando muito no England, tá ligado? Assim, talvez errei, né? É, eu fui Pronto. mais no long term quando eu peguei o Texans, né? Depois que eu achei, ah, pô, acho que eu vou usar nessa semana. Eu não tava querendo não, mas daí me deu um 5 minutos e eu resolvi usar essa semana. Mas eu acho que vale a pena, acho que é uma defesa que não é um sleeper, não é nada, porque a maior parte dos times tem ela já, mas é uma defesa interessante pra ter, sabe? Beleza. Do lado do Kansas City, nós temos o Alex Smith. Não jogou bem. Não. Ele teve muita interceptação, né? Não. Teve uns Fumble, não. fumbles, é. Ele É. teve uns fumbles bem chatos. Um deles não foi culpa dele, que foi um snap horrível, que foi o que o JJ Watt pegou. Mas é verdade. Mas ele teve um outro fumble também no meio. Essa defesa do Texans é muito boa, cara. Alex Smith foi mais ou menos. O Spencer Ware não chegou perto de produzir o que ele produziu na Pois primeira é. semana. Eu acho que isso foi gritante também. Teve mais target que o Shaquan DeQuest, mas no É. final fez a mesma coisa, assim, tipo, em Pois é. relação a yards, foi igualzinho. É diferente quando você pega uma defesa que não tem, que não enfia a cabeça no chão e fala assim, tá bom, faz o que você quiser fazer comigo, entendeu? Porque foi o que o San Diego fez, cara. O San Diego aceitou na primeira semana e falou assim, tudo bem, você é um time que passa curto, você é um time que gosta de usar o running back, a gente vai fazer um jogo defensivo aqui em que a gente marca só as rotas longas. Porque dane-se a lógica, entendeu? Então, o Houston marcou as rotas pequenas, marcou os caras que estavam lá no imediato e mandaram pressão pra cima do Alex Smith. Acabou o jogo do Kansas, entendeu? O Kansas Entendi. teve três field goals e mais nada, porque o Andy Reid só chuta field goal quando ele não faz nada. Cairo Santos é Não, é caraca. obviamente que eu tô enfrentando o time que tem o Cairo Santos, né? Porque toda vez que eu O bicho posso, eu pego os caras que vão produzir contra mim. destruiu Não, o essa Kansas semana. tá de marcação comigo, cara. O Kansas tem uma marcação comigo que é inacreditável. É, meu beleza. Além do Spencer Ware, né, do Cachorro Candy Quest, E acho que ninguém também. produziu bem no lado, do lado do Kansas. Você teve É. um ou outro cara que produziram bem do lado do Texans, que o DeAndre Hopkins produziu legal, 17 pontos, que foi bem legal. O Will Fuller fez mais 100 pontos de novo, né? Eu acho que Tá foi. bom, tá mostrando tipo um chão bem alto, né? Pois Tipo, é. wide receiver E não é 2. dizer assim, esses 10 pontos eram de 100 jardas, né? Então, meu. É uma tranquilidade que você tem. Ele é o wide receiver 2 de um ataque que não tá com tanto medo de passar, assim, não. Quem eu esperava um pouco mais era o Lamar Miller, mas eu acho assim, não vem o touchdown, né? E quando não vem um touchdown até agora, ele vai ficar com um chão X, entendeu? Mas Sim. tá carregando bastante a bola, né? É, mas o que eu gostei foi isso. Ele teve 25 targets, cara. Então, sim, Carries. realmente é carries. 25 targets ia ser a lenda do. A maior história de targets do. Pois é, ele teve 25, né? Sim, ele não conseguiu, não teve a média boa. Ele teve a média de 3 jardas, 3,30, né? Mas, cara, tá mostrando que, tipo assim, ele é o RB1, tá ligado? E o Alfred Blue às vezes aparece ali. É, eles colocaram, Pois é, então. Cara, Lamar Miller pra mim é. Você tem que startar toda semana mesmo, cara. Assim, não, você não pode dar a oportunidade de deixar no seu banco, entendeu? não, é, não, com certeza. Não, se alguém tá colocando o Lamar Miller no banco, deu uma porrada na cabeça dessa pessoa, porque Não faz ele foi provavelmente seu sentido. primeiro pick ou seu segundo, se for uma liga mais curta. Pois é, agora Will Fuller, que é algo que, assim, que eu tô pensando já em semana que vem dar uma startada, viu? Eu acho que vale mesmo, cara. Tô pensando aí, ó. Tem que ver como é que vai Eu ser o acho que matchup, né? vale. É contra o New England, mas que nem falou, né? Contra o New England sem o seu quarterback 2. Mas O acho que core. isso é um problema pra wide receiver, sabe? Eu não acho que vai ser um problema pra ele, mas se você for pensar assim, é um jogo que vai ter mais defesa do que ataque, é um jogo que provavelmente não vai ter tanto passe acontecendo, né? Mas Mas eu acho do que. lado do New England, Dos não do dois, lado né, do. cara? Porque se o Texans for muito pra frente, ele vai continuar correndo com a bola e não vai passar, né? Esse que é o ponto. Entendi. Então acho que às vezes é, sei lá, eu acho que não, acho que chega um ponto que não dá para você sentar certos caras independente do que tá acontecendo. Eu não sei se esse é o ponto do Fuller, foram 2 semanas, eu fico meio assim de dar 100% de certeza. Mas se você tá curto, cara, o que não é o seu caso, tchutchu, eu iniciaria o Fuller sim. É, eu iniciaria, porque se de repente no seu caso aí o Brandon Marshall não volta mesmo essa semana, o Doug Baldwin não volta, você não vai ter opção, você vai ter que startar o Fuller. É, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser olhada. Mas se você tiver, tipo, sei lá, um cara aí, um John Brown, Dont'a Moncrief, um, sei lá, um Tajay Sharpe, um Flex com o Tevin Coleman da vida, um Sterling Shepard, sabe? Dá pra você olhar para os dois e falar assim, pô, não sei quem que eu prefiro, entendeu? E dá uma estudada no matchup aí, eu acho que vale a pena. Mas você não vai colocar ele em cima de Brandon Marshall, você não vai pôr ele em Não. cima de Brandon Cook, você não vai pôr ele em cima de Dez Bryant, você não vai pôr ele em cima de AJ Green. Se bem que Dez Bryant talvez eu até colocar. Não, mas foi melhor essa semana já. Foi melhor, é. Mas também era contra o Washington, né? Que o Big Ben e o D'Angelo Williams fizeram uns 79 pontos, entendeu? É, assim, tudo bem, eles são bons, mas também não são tão bons assim. Não, é só assim, tô falando, é um cara que tipo tava na waiver wire semana passada Sim. em muitas ligas, né? É um wide receiver 2, cara, né? Atrás de uma estrela, que é o DeAndre Hopkins, que tá conseguindo fazer bastante coisa, entendeu? Sim, Então, sim. assim, é algo a se pensar, um flex position da vida, tal. Sim, eu não, eu me sentiria confortável usando ele como um WR2. Eu usaria ele na boa, não precisa nem ser um flex, entendeu? Mas eu acho que depende do quanto você tem de profundidade nas posições, né? É assim. E Mas eu isso acho que é um sempre valor. depende, rapaz. Isso É, aí, ó, sim. o default é isso. Vai depender do seu time. Mas eu acho que é um valor, eu acho que é um cara que dá pra você startar com alguma tranquilidade, entendeu? É isso aí. No final, o Texans ganhou 19 a 12. Ganhou tranquilo, viu? Eu não vi o Beleza? Kansas tendo nenhum tipo de esboço de reação. Pois Ganhou é. fácil, não foi um jogo muito difícil, não. O E placar vai dizer que agora foi apertado, mas não foi, não. eles têm uma semana curta contra New England na quinta-feira. Que eu acho que o Houston ganha esse jogo, cara. Pois é, Eu vamos acho que o ver. Houston ganha esse jogo. Eu já vou dar Vamos ver. spoiler aqui que eu vou O apostar no Houston. Gronkowski já tá de volta? Não sei, né? Não sei. É, eu acho que vai, mas vamos ver. Vamos esperar aí. Um Jacoby Brissett? Tenho a mínima ideia quem que é o terceiro tight end deles lá. Não, o terceiro Ah, quarterback é o deles. Brissett. Brissett, nossa senhora. Vamos ver. Vamos torcer pra esse menino aí. Próximo jogo: Miami e New England. Não, Patriots. Que foi um jogo que tava uma porrada, né? O Patriots abriu 3 touchdowns fácil até o Garoppolo se machucar. Quando o Garoppolo se machucou, o Miami começou a chegar e não parou de chegar, né? Foi Foi bem isso, cara. próximo até, não, assim, o placar condiz com o que foi perto, porque foi bem próximo esse jogo mesmo. O No último final foi quarto isso. inteiro ficou com esse touchdown aí de diferença, em que o Miami travou e o New England também travou. Entendeu? Vamos lá. Pontos altos do lado do Miami. Tchau, Arian Foster. Eric Foster. Foi bom a sua era no Durou Miami. muito já, né? É, já durou um jogo já. É, É. assim, sei lá. O Ryan Tannehill produziu bem. Eu acho que o baseline dele das jardas corridas ainda existe. Então acho que é um cara legal de você segurar. Que nem ele é um Marcus Mariota pra mim em termos de produção do Fantasy. O Mariota é o melhor quarterback em geral, mas o Ryan Tannehill dá mais ou menos na mesma que ele. Então se eu estiver precisando aí mais pra frente, é um cara legal de ter. Olhando. Sem o Arian Foster, parece que o Jay Ajayi é o cara que vai pegar o backfield, mas também estão falando de outros caras aí atrás. Então acho que vale a pena observar o que é que vai acontecer com esse backfield aí, de verdade. Não Entendi. sei o quanto vai ficar realmente na mão do Jay Ajayi. O Jay não foi muito bem. Esse é o problema, assim. Não é. Tem que ver mais alguns jogos pra ver se ele pega um ritmo e tal, mas é porque assim, não gostei do estilo dele ontem mesmo, não. Mas tem o Jarvis Landry, jogou bem até. Sim. Quem mais? Não sei o que, Parker. Devante Parker? Devante Parker, mais ou menos. E aí, ele tava jogando bola pra muita gente, né? Jogou bola pro Steels. É, eles estão com um estilo de jogo que, assim, até tá parecendo um time funcional, mas eles estão 0-2 de novo, então que diferença faz, sabe? Eu acho assim, se o Garoppolo não tivesse se machucado, eu acho que esse jogo teria sido 49-3, sabe? Porque foi bem assim, o ataque do Patriots parou de produzir, o Miami começou a ter mais chance, ganharam um ânimo no jogo e produziram, sabe? Mas estava 21 a 0 no até quase a metade do jogo quando aconteceu isso com o Garoppolo, né? Então, não sei o quanto eu tô acreditando no Miami, sabe? Pô, tava bem o Garoppolo, cara. Tava com 200 Tava jardas jogando pra bem, 3 cara. touchdowns já. O Blount produziu de novo. Blount destruiu. Blount. É, os Zé, eu fico. recebedores do New England continuam imprevisíveis. Eu acho que você tem um baseline no Edelman, mas é basicamente isso que você vai ter de certeza. É, o Amendola teve 4 targets, né? E fez dois touchdowns. Tipo assim. Ele foi o Chris Golden essa semana, né? Semana passada foi o Chris Golden que fez isso, essa semana foi o Ai, ai, ai. Amendola. É massa que na minha liga o cara droparam eles assim no sábado de manhã, tá ligado? Domingo de manhã. Aí eu, caraca, velho. Que azar. Mas eu entendo o drop dele. Eu não teria nenhum recebedor do New England em qualquer starting format que eu pudesse ter, a menos que fosse PPR, eu não teria, porque eu não me sinto confortável com. O baseline deles é 6-7, mas você não quer 6-7 de ninguém que não seja de repente seu flex, entendeu? Eles têm basicamente três Edelmans correndo, né? O Edelman, o Sim. Amendola e o Hogan. Eles têm três caras que são bem parecidos para receber o mesmo estilo de bola. Então, eu acho que assim, se for para ter alguém aí, eu teria o Mitchell, apostando que ele vai se desenvolver no final do ano como o long pass guy, sabe? Entendi. O Malcolm Mitchell. É, cara, não, mas o Patriots, cara, conseguiu fazer o que ele tinha que fazer, né? Ele precisava de vitórias antes que o Tom Brady voltasse. Então, até agora, 2-0. Então. Não, o Patriots tá bem, parabéns pro Patriots, né? Mas acho que não é uma surpresa isso. Velho, porque, sei lá. O Patriots tá jogando bem, mas é o Patriots, né? Eu acho que o Bill Belichick é um dos maiores técnicos da história do jogo, cara. Acho que é O que ele estrategista, faz velho. é O cara tem inacreditável. muita manha de Não, é inacreditável o que ele faz. tirar, tipo, das pessoas o melhor, tá ligado? E com um time que não tem Não, não tem estrelas nenhum, por não. enquanto. Não. Mas é isso aí. Parabéns, Belichick. Próximo jogo. New Orleans, New York Giants, que foi assim. Todo mundo no jogo resolveu mijar na cabeça de todas as pessoas, porque Ah, decepção total, era o velho. maior spread de pontos de longe e não foi. Foi 16 a Nossa. 13. Até o meio do jogo tava 0 a 0 quase. Foi bem assim. Foi bem triste de assistir esse jogo. Ridículo, Bem triste. ridículo. O Giants, eu não sei como o Giants não fez ponto contra essa defesa do Saints, cara. Eu não consigo entender. O Saints não fazer ponto contra a defesa do Giants, eu até consigo, mas o Giants não fazendo Saints. Foi assim, a defesa parecia uma defesa boa, cara. Não parecia o Saints, entendeu? Cara, é absurdo, velho. Sinceramente, eu olhei assim e falei, cara. E eu apostei. Cara, eu tenho tanta gente pra apostar nesses dois times aqui. Não, e drops do Odell Beckham, drops do Sterling Shepard, acho que assim, o Victor Cruz deu uma salvada nesse time aí, porque se não é o Victor Cruz pegando algumas bolas que eram clutches ali, eu não tinha o que fazer. O Odell Beckham, eu acho que dropou semana passada, dropou essa semana, eu acho que ele tá sentindo o negócio de ele não ser mais o principal não, cara. Sentindo a pressãozinha, né? Eu tô achando, cara, porque ele não é possível um negócio desses, cara. Como é que o cara não recebe? Ele teve uma bola ali que era tipo, era touchdown, entendeu? Era pegar e correr e fazer o TD. E a bola bateu na mão dele e saiu, tipo, ele deu uma de Kenny Stills ali que. E prejudica, né? Prejudica a pontuação do Com time na vida certeza. real e prejudica a pontuação dele no Fantasy, né? Não, do lado. Ah, vamos começar. Do lado do New Orleans, Drew Brees. Ah, Drew Brees semana passada ele destruiu, cara. Pois é, Fez. o time não produziu nada. O time não produziu nada. Quem que recebeu o único touchdown deles? Quem recebeu Willie foi o. Snead. Caraca, Porque desgraçado, ele é velho. o tight end desse ataque, tô falando, Não. cara. Tô Que falando, cara. desgraçado, velho. O Brandon Cooks teve mais target do que ele. Mas não importa, porque ele é o cara que é o tight end desse ataque. Ele é o cara que vai mexer, ele é o target no, na end zone. É, cara, mas é isso, faz diferença. Caraca, velho. Isso faz muita diferença, cara. Muita. Nossa, mas beleza, vamos lá. Aí Drew Brees não fez nada. Assim, não é nada assim. Ele podia ter feito muito mais, né? É, Na não, não fez verdade. muita coisa, eu acho. Num jogo em que a gente achou que todo mundo ia fazer 30 pontos, o Drew Brees fazer 14 foi uma coisa tosca, no mínimo. Foi muito abaixo do que a gente esperava, Aí muito. vem o Mark Ingram, 9 corridas pra 30 jardas. Pois é. Né? Não, nada funcionou. Nada funcionou nesses ataques, nada, cara. Pois é. Quando eles Aí eu... corriam bem, tinha alguma falta para voltar, entendeu? Acho que assim, eles foi um jogo muito feio de assistir, muito triste de ver, entendeu? É, velho. Ó, Brandon Cooks, Kobe Flinner, É. do lado, tipo assim, não conseguiram fazer o que deveriam fazer, tá ligado? O Will Pois Snead se é. salvou porque ele conseguiu fazer um touchdown. Mas, vou ver, realmente, assim, questão de target e de yards, ele foi bem, bem mediano, né, na verdade, né? Podemos desistir do Kobe Flinner? Cara, eu não, eu ainda não. Porque assim, porra, ele recebeu, acho que foi 4 targets, tudo bem, ele fez 29 jardas, mas assim, não tô dizendo não use ele. O que eu tô falando é assim, ele não é o Jimmy Graham, gente. Ele não vai receber todos os targets que o Jimmy Graham tinha. Sabe, não é uma coisa de herança, entendeu? Então não dá pra ter essa expectativa. É, esse que é o ponto, entendeu? Talvez ele vai ter um outro jogo aí que ele vai fazer 15 pontos, 10 pontos. Não tô dizendo que ele não vai produzir absolutamente nada. Mas ele não vai ser um tight end 1. Não vai. Honestamente, não vai ser um tight end 1. É foda. Agora vamos pro lado dos Giants. Eli Manning. Caraca, é foda, né, velho? É, tanto ele quanto o Drew Brees. Nossa senhora, mas beleza. O É. pior é que sim, ele passou mais jardas do que o do Drew Brees. Só que como ele não fez touchdown, ele fez menos pontos ainda. Entendeu? Então assim, cara, foi bem ruim pro Eli Manning, mas tá. Acontece, vamos lá. De corridas, Shane Vereen. É. Eu não sei o que que eles estão fazendo, cara. Eu não consigo entender esse gameplay do Giants. Tipo, eles têm 3 wide receivers bons, eles têm 3 caras que fazem quase todas as rotas. Por que que esse ataque não é um ataque aéreo? Eu não entendo. Por que que eles estão querendo correr tanto a bola com o Rashad Jennings e com o Shane Vereen? Eu não consigo compreender isso, cara. Tipo, tudo bem, você tem o Rashad Jennings, você quer usar ele como featured back, vai lá, beleza. Mas eles estão correndo demais com o Shane Vereen, eles não estão Pois usando é. passe curto, eles só querem mandar a bola lá na frente, cara. Você tem que mover que nem o Patriots faz, entendeu? Você tem que correr pelo ar que nem eles fazem, você tem que ser um ataque que vai funcionar. Você tem 3 recebedores incríveis. Incríveis. Sabe, acho que é. O pessoal tem um problema muitas vezes de overthink as coisas, sabe? Tentar surpreender todo mundo. Você tem caras muito bons, usa os caras que são muito bons, cara. É, por que não, sabe? Ninguém consegue, ninguém tem. Foi o que eu falei na semana passada: ninguém tem 3 corners que começariam em qualquer time, entendeu? Então por que não, sabe? Por que não, cara? Vai lá. Faz isso. Você tem Odell Foda, velho. Beckham, Victor Cruz e o Sterling Shepard que tá jogando muito. Então começa, joga direito, sabe? Vai ficar fazendo essas bobagens, eu não entendo, cara. Eu não entendo. Shane Vereen não produziu nada, mas também ele é Shane Vereen, cara. O que que você acha que ele vai produzir? É. Salsa, É, não, salsa. salsa é do Victor Cruz, o bobão. Ah, pô, confundi, confundi. Falha, não engano. Mas beleza, aí o Rashad Jennings, que ninguém falou, nossa, ele vai destruir esse jogo, tu vai ver. Eu Fez falei nada pra você que também. eu preferia os wide receivers do que os running backs nesse jogo, né? Fez nada também. Eu acho que por outras razões, mas eu não sei o quanto eu tinha certeza que eles iam produzir tanto Jennings quanto Mark Ingram. Não, mas, cara, todo o site que eu olhava, que ninguém falava, você, cara, eles Não. estavam colocando o Rashad Jennings lá em cima. Eu É, sei, eu sei lá, né? Acho que. Bom. falei, caraca, velho, que sacada, que sacada. Porque eu coloquei ele no lugar de colocar o qual é o nome do outro lado? Langford. Langford, cara. Que eu acho que foi bobagem. Eu não teria Entendeu? feito isso. Eu falei, cara, é porque assim, eu li tanta coisa falando do Jennings, eu falei, velho, não é possível, velho. Então vamos lá, vamos apostar nesse jogo aí, velho. Vai ser o jogo de 50-50, né? Então vamos embora, vamos ver o que acontece. Mas quebrei a cara. Além disso, nós, os três, né? Os receivers, Shepard, Victor Cruz e Beckham. E teve também o Will Tye, né? De tight end. Pois é. Entendeu? Não fez nada. Resumindo, um jogo que todo mundo esperava várias coisas, Mas eu acho vários que é, nomes. exato, foi uma E decepção geral no jogo. aconteceu isso. Ah. Beleza, vamos lá. Próximo. Cincinnati e Pittsburgh. Esse eu assisti de cabo a rabo, porque né, é meu time. É, o resto assim é difícil de você assistir um atrás do outro, né? Sim. Mas assim, eu vi vários desses daí, eu vi o Kansas, o Houston, eu vi o Tennessee, o Detroit. Eu vi o Miami, New England, New Orleans e o Giants. Deu pra ver o Pittsburgh e o Cincinnati, tudo no memorário, né? Mas esse daí eu prestei mais atenção porque era o meu time, né? Cara, assim, um jogo feio. Feio. Feio no sentido de drops de vários caras. O Antonio Brown decepcionou horrores. Eu acho que, assim, faltou ali. Nossa, o Antonio Brown e o AJ Green juntos fizeram acho que 6 pontos, sabe? Foi tipo. Então foi muito assim, mas assim, honestamente, não surpreende, porque toda vez que o Cincinnati enfrenta o Pittsburgh, É assim, toda vez são jogos que. E eu posso dizer isso com alguma propriedade, porque assim, eu assisto toda vez, né? Então, são jogos que são muito, muito, muito feios e jogos que não funcionam. Ainda a chuva ainda atrapalhou pra cacete o Caraca, foi. jogo, então de chuva, tava chovendo forte no final do jogo. Tava Então pesado, assim, né? foi, eu fiquei muito surpreso de ver o Big Ben fazendo 19 pontos, não achei que ele fosse conseguir chegar a tanto. E o D'Angelo Williams aí com 19 pontos, e que me deixa cada vez mais feliz para quando o Le'Veon Bell voltar. É, porque se o D'Angelo Williams tá fazendo 20, 30 pontos e 19 pontos, o Le'Veon Bell vai fazer 40 pontos todo jogo, né? É isso aí, a matemática tá certinha. Tá, é, eu acho. Acabei de conferir aqui, ó. É isso mesmo. Vai terminar como RB1, historicamente, sem 3 jogos, isso é a lenda. Caraca, imagina, velho. Né? É isso aí. Pontuar mais que o Antonio Brown, tá ligado? Eu acho que pontuou mais que o Brown, talvez, cara, dependendo do que acontecer aí pra frente. Aí, acho que é Dá, cara, porque demais. se o É Antonio demais. Brown desaparecer de novo mais uma outra semana, o Bell não tem. O baseline do Bell é 12 pontos, 13 pontos, cara. Esse é o chão do Bell. É, mas o Bell é aquele negócio, velho. Segunda lesão no joelho, e aí? No joelho diferente, né? Não é o mesmo Ah, joelho. vai que agora vai ser aonde? Então, no Não, agora cotovelo, não no vai ser ombro? nenhuma. Vira essa boca pra lá, cara. Ô, Eu também, velho. que negócio é esse de ficar falando que o Bell vai se lesionar, cara? Cara, o Bell, velho, é o cara que eu sigo no Twitter, mano. Eu mando like pro Twitter do bicho, velho. O cara é hashtag aqui, ó, friend, mano. Hashtag friend. Você toma café da manhã com ele também, é Porra, só torço pro felicidade. bicho, cara. São os dois running backs que eu sigo no Twitter, que é o DeAngelo Williams e o Le'Veon Bell. Sério mesmo? Sério, velho. Ô, Pô, louco. D'Angelo Williams é maneiro, cara. O bicho, ele tem a fotinha da mãe dele lá, pô, mó massa. Mó massa. Você sabe que é por isso que, por causa da mãe dele, né, que morreu de câncer de mama, que ele usa os dreads cor-de-rosas, Tô ligado. né? Caraca, eu, assim, eu descobri isso faz um tempo já. Falei, caraca, velho, que massa, velho. Dá vontade de ser amigo do cara, tá ligado? Chegar assim, chamar o bicho pra um bar assim, falar, não, eu pago essa cerveja tua agora aí, meu irmão. Eu vi uma propaganda de um cara pegando o telefone de uma menina, um cara mó nerdzão aí, americano, né? Aí ele fala assim, aí ele tá bebendo uma Pepsi, ele fala assim, putz, será que é assim que o Antonio Brown se sente quando ele faz um touchdown? Aí corta pro Antonio Brown fazendo dança no touchdown, olhando e falando assim, putz, será que é assim que o cara se sente quando ele pega o telefone da menina? É tipo isso que o D'Angelo Williams faz com você, ele tá o tempo todo pensando em como você se sente, né? Porra, demais, cara. Demais. Cara, é irmão, é irmão. Foi um jogo, cara, mas assim, foi um jogo melhor do que eu esperava para termos de produção de fantasy. Eu acho que assim, o fato de D'Angelo Williams e o Big Ben produzirem foi o que salvou a Renata dessa produção, né? Foi bem gritante assim os dois produzirem, porque até o meio do jogo tava assim, você não É arrastado, conseguia, né? você não conseguia ver nada de positivo que estava acontecendo no jogo inteiro, não só neles, em todos os jogadores. Do Bengals, do Pittsburgh, até os torcedores não estavam produzindo nada, entendeu? O que eu fiquei de cara foi o Sam Coates, cara. Ele teve dois targets para É. 97 jardas. Mas ele podia muito bem ter dropado isso, sabe? É por isso que eu não gosto dele, entendeu? Sim, mas eu fiquei tipo assim, caraca, velho. O cara que, tipo assim, eu não apostava, eu não aposto ainda, entendeu? Eu não acho que, Não, é, tipo. não peguem o Sammy Coates, pelo amor de Deus. Ele não E vai fazer aí, nada, cara. Ele o não vai cara fazer faz um nada. desse, eu fico, caralho, velho. É só Quando o para Ethan assim. voltar, ele vai sumir de vez no Selvagem, entendeu? Porque assim, o Marcus Wheaton não é o terceiro recebedor desse time. Não que ele seja um puta recebedor incrível, meu Deus do céu, entendeu? Mas o Sammy Coates, ele tem um negócio que ele dropa muita bola e até onde eu sei, isso é extremamente importante para um wide receiver, né? Pô, mas cara, você vê a falta que faz o Martavis Bryant, né, velho? Pois é. Porra, cara, eu fico puto com esses caras. Os caras são tão estrela, velho, que os caras, tipo assim, não conseguem, tipo assim, focar no negócio, tá ligado? Acha que eles são acima, Não, pode mas curtir pra parece que ele tem cacete. um problema mesmo. Ele foi, entrou no rehab, foi. Parece que ele tava com problemas psicológicos sérios também, entendeu? Então não sei o quanto. Ah, velho. Cara, é maconha, pelo amor de Deus, gente. O Brett Favre entrava no jogo bêbado, sabe? Então assim, qual que é a diferença? Pô, é verdade, a gente não tá mais no século, sabe, 20. A gente não tá em 1930, que assim, qualquer coisa era, meu Deus do céu, que horrível que você tá fazendo, entendeu? A gente tem consciência, a gente sabe o que cada coisa faz. E a maconha de todas as drogas é uma que, sabe, não, é a mais natural possível, entendeu? Tem efeitos colaterais, tem, eu dou aula sobre isso, eu sei que não tô dizendo que droga não tem efeito colateral nenhum. Mas é, não é uma coisa absurda, sabe? Se o cara chegasse fumando crack, aí, pô, beleza. Tudo bem. É, não, aí o cara tem um problema sério, aí realmente não dá pra você ver o cara ali fumando crack, sabe? Mas, pô, também ninguém bebe nada na sideline. O cara não tava fumando maconha na sideline. Ele não matou ninguém, ele não bateu em ninguém. Sabe, o kicker do Giants espancou a mulher em casa e tomou um jogo de suspensão. Aí o Bryant fuma maconha e ganha um ano. É tipo, qual é a lógica, sabe? É, tipo, cara, tem coisas que realmente, assim, eu fico de cara. Mas, aquele negócio, cara, é o segundo ano também que o Bell é suspenso por causa disso, tá ligado? Ano que vem eu já espero a terceira suspensão do bicho, tá ligado? Mas esse ano teoricamente foi diferente, né? Que é o Ah, porquê dele não ter sido suspenso o ano todo, né? Então, assim, eu não sei, vamos ver. Eu acho assim, não estamos falando do ano que vem, né? Estamos falando é, desse ano. Então, vamos focar. é, se a gente. Próximo. Dallas e Washington. Jogou bem o deck, hein? Jogou bem o deck Prescott, cara. Pra mim, Dak Prescott e o Ezekiel Elliott. Caraca, eu gostei do menino, viu? Eu acho assim, ele tá correndo bem. Eu acho que ele não tá correndo tão bem quanto ele deveria estar correndo. Eu acho que ele tá buscando contato demais, o Ezekiel Elliott, e ele não tá fazendo os cortes que ele faz, entendeu? Se ele jogasse. Porque. É, eu acho que ele ficou impressionado com o que o Seahawks falou dele ser muito físico. Ele tá querendo ser físico em todas as jogadas. Porque ele tá deixando uns buracos abertos que ele podia entrar e ganhar, sei lá, 7, 8 jardas, pra ir de cabeça no meio de dois, três caras, entendeu? Então assim, eu acho que ele tá produzindo bem, eu acho que ele vai continuar produzindo bem, mas eu acho que o chão dele é esse, então eu acho que se ele começar a ser mais inteligente com a bola, ele vai ter jogos aí de 20, 30 pontos com uma frequência alta, cara. Alta. Cara, Eu tô gostando muito de ver que, assim, ele fazendo coisas erradas, não correndo do melhor jeito possível, tá produzindo 10, 12 pontos todos os jogos. Então fique tranquilo que a hora que ele começar a produzir, meu amigo, ninguém vai segurar ele, cara. eu achei que foi bem melhor que a primeira semana, entendeu? Pelo que eu vi ele tipo. Mas a defesa do Redskins é uma porcaria perto da defesa do Giants, né? Tem esse lado também. Não, tudo bem, mas eu analisando o lado dele assim. É, ele esperou muito mais o pessoal que tá bloqueando criar espaço para ele, tá ligado? Assim, pelo que eu vi assim. Na primeira semana eu tinha a impressão que ele sim, que ele pegava a bola e acelerava e foda-se, tá ligado? Ontem eu achei que ele chegava assim, ele dava aquela paradinha que o Bell faz, né? Muitas vezes assim, que ele para ver o jogo e depois tomar decisão. Ontem eu vi um pouco disso nele, tá ligado? Eu gostei, né? Por isso que eu tô falando assim. E, cara, o fez touchdown, lógico, né? Assim, isso ajuda bastante. Mas, cara, é realmente para mim, é um dos picks da primeira rodada que eu fui, caraca, velho, mandaram muito bem pegar esse cara, viu? Easy Elliott. Eu acho que foi um bom pique, cara. Eu acho que no final do ano o Bruno vai estar com um time bem complicado de segurar, quando eu conheci que o Elliot produzindo bem. E temos Dez Bryant, cara. Finalmente, Dez Bryant passou a barreira das 100 jardas. Entendeu? Pois Acho que é. desde o ano passado, desde, sei lá, das primeira semana, segunda semana, não sei, não lembro direito. O bicho não conseguia fazer um jogo assim, velho. E aí conseguiu. É. É. Não que isso te deu a garantia, não que isso seja realmente o chão dele aí, mas, cara, é um bom presságio, né, cara? Assim, temos que acompanhar É mais junto aí. encorajador, com certeza. É, porque realmente semana passada eu falei, cara, que merda, cara. O cara teve um ano pra descansar, mas teve um ano pra curar esse pé dele aí. É, deveria ter produzido mais. É, É. mas beleza, Dez Bryant. E o James ou é Jason Witten? Jason Witten. Jason Witten, cara, foi bom. Eu gostei do jogo dele, viu? Teve 3 targets apenas e mas conseguiu pontuar, né? Fez 51 jardas. Então, um tight endzinho bom. É. Não acredito. Quem está chegando? Quem Pois está é, o chegando? que é isso? É um pássaro? É um E aí? avião? Bom Ah, dia. Bom dia, Padoca. Eles estão Isso são apelando, daqui a pouco horas? vocês vão fazer de madrugada os bagulhos. Isso são horas, rapaz? Ah, são 9, como eu disse, essa madruga, são 9h43 da madrugada. Porra! É, a gente tinha que fazer mais cedo hoje. A gente É, tava fazendo ficou. uns reviews dos jogos. A gente tava falando do Dallas e do Washington, a gente tá indo pro Tampa e pro Arizona agora, só pra você poder me criticar, Padoca. Ah, aqui eu vou Pois te criticar, cara. A vida já te critica. Não vou fazer isso com você também. É só o apoio. é. Lá, do lado do Podemos. Washington. Do lado do Washington, a gente teve o Kirk Cousins. É. Que foi bem até em termos de fantasy e produziu legal. O final, sim, cara. Ele começou muito ruim, né? O Foi, time né? todo do Washington começou muito ruim, na verdade. Depois que pegou um pouquinho de velocidade, né? Mas é aquele negócio, Kirk Cousins, pra mim, ele tem 8 jogos medianos no começo da temporada, assim, com conta de defesas que podem, ele pode pontuar. Depois disso, cara, esquece. Entendeu? E é tipo assim, é isso que me dá uma agonia, tá ligado? Assim, Ele é você um tem. matchup guy, ele não é o seu starting quarterback, entendeu? Eu acho que você vai ter que ter outros caras aí se você tiver o Kirk Cousins, não. Eu não acho que dá pra você colocar ele e falar assim, estou seguro toda semana. É o Kirk Cousins, gente, não Porque esse ano passado ele terminou muito bem, cara. Aí tu fica com aquela impressão, pô, agora ele vai manter esse mesmo nível, né? Não. Beleza. Agora, um que surpreendeu pra mim foi o Marvin Jones. Como? Entendeu? Marvin Jones? É Marvin? Marvin Jones do Lions te surpreendeu? Não, No jogo do cadê ele? É Cowboys contra o Mac Rams? Jones. Foi inacreditável isso. Eu fiquei sem palavras com a produção do Mac Jones. Eu achei que ele ia fazer 4 pontos em todos os jogos. Ano passado ele teve 2 jogos em que ele fez 20 pontos. Obviamente um deles foi contra mim. E o resto do ano inteiro ele fez 2-3. Então assim, não sei o quanto dá pra ter certeza de que isso é uma produção que vai manter, entendeu? Eu teria receio de startar ele de qualquer jeito, em Não, quase sim. todos os formatos, cara. Mas o que surpreendeu, entendeu? Assim, eu esperava a mesma coisa. Esperava que ele não fosse fazer nada. Esperava que, tipo assim, que o replace dele, não. Quem que é o segundo Chris running back? Thompson. Achei que, Retão tipo por assim. enquanto, cara. Não, mas eu achei que ele que ia tomar o lugar de primeiro, tá ligado? Porque eu não tô apostando nada no Matt Jones esse ano. E aí eu fiquei, caraca, o cara fez touchdown, velho. Eu falei, tá porra. E ele correu bem, né? Acho que mais que ele fez touchdown, ele correu bem. Então É. eu me sinto mais tranquilo se eu sou um dono do Mac Jones. Eu ainda não seria um dono do Mac Jones, mas eu me sinto mais tranquilo. E o Jordan Reed. Jordan Reed tá com baseline do Jordan Reed, né? 70 jardas recebidas, ele teve aí 7, 8 targets, então eu acho assim, tá bom, tá produzindo o que você esperava do Jordan Reed. Se ele continuar saudável, é isso, né? Quem sumiu foi o DeSean Jackson, né, que fez 10 pontos no primeiro, 100 jardas, agora no segundo jogo só 5 passes recebidos, né? Então, eu não sei, esse ataque do Redskins eu tenho meio receio, eu não sei o quanto eu acredito em qualquer um que não seja o Jordan Reed, entendeu? Gente. Beleza, então agora aí, próximo. Arizona e Tampa, meu. Um dos jogos mais frustrantes que eu já. Assim, o Arizona destruiu o Tampa Bay. O James Winston se autodestruiu de um jeito que foi, assim, inacreditável. Ele sofreu 4 interceptações. Eu vi esse jogo bastante. Meu, eu não entendi algumas coisas desse jogo. Primeiro, a defesa do Arizona parecia muito melhor do que contra o Patriots. Então, acho assim, kudos de novo pro Belichick por ser uma pessoa extremamente inteligente e conseguir negar as coisas boas que o time faz. Faz mais impressionante ainda ser o resultado do Patriots na semana passada sem o Tom Brady contra esse time. Eu tenho mais medo ainda do Patriots agora. Mas tendo dito isso, o James Winston parecia um rookie nesse jogo. As decisões dele, os passes dele, ele teve uma interceptação que não foi culpa dele, que um dos jogadores bateu, rebateu, voltou, outro Esbarrou, pegou. é. É. Mas assim, o resto, sem condição nenhuma. O que eu fiquei sem entender desse jogo, sendo bem sincero, foi. E não é só porque eu tenho o David Johnson. É porque assim, eles moviam a bola bem, aí eles chegavam na red zone, eles tiravam o David Johnson e punham o Chris Johnson. E eles fizeram isso 3, 4 vezes. E Fiquei de tudo bem que cara. no último quarto eles tiraram os titulares todos e só tinha reserva, então não tô nem levando em consideração o último quarto. Mas eles fizeram isso e em quase todas as visitas à Red Zone eles tiraram o David Johnson e colocaram o Chris Johnson. Eu acho isso inacreditável e eu acho isso inaceitável. Eu espero que eles não mantenham desse jeito, porque, meu, é a mesma coisa que você ter o Le'Veon Bell, tirar o Le'Veon Bell e colocar o, sei lá, o Justin Forsett pra correr, entendeu? Que é um cara que é razoável, é, mas não chega nem perto Mas do a que é o primeira Bell. temporada do Le'Veon Bell foi assim também, cara. Mas é Ele a segunda do David Johnson. perdeu. Não, tô tudo bem, né? Mas o Mas não é a cara que já. primeira do Bell, não é a primeira dele, né? É a segunda dele. Assim, se o cara ganhou, eu acho que, tipo, tanta besteira ele não fez. E outra, né? Ele não pode. Talvez ele não queria correr o risco de. Ah, cheguei lá, tá dando certo, vou botar o Chris e foda-se o outro, o David. Não, mas eles usavam o David o tempo todo, aí chegava nas últimas 20, 30 jardas, eles tiravam pro Chris Johnson. Mas o campo diminui, né, nas últimas 20 jardas. Então não vai ser dois tackles que o cara vai tomar. Vai 52 pessoas vão cair em cima do cara. Ah, Basicamente cara, mas toda eu vez vi. que ele Não, for. pera aí. Tem uma corrida que acho que explica muito o que eu quero dizer. Tem uma corrida que o David Johnson fez, que ele recebeu o primeiro contato 100 jardas atrás da linha de scrimmage, e ele tinha dois caras com ele. Ele driblou esses dois, cortou pra esquerda, passou por um terceiro cara, cortou pra direita, passou pelo quarto. Depois da linha de scrimmage, ele conseguiu fazer um spin move e ganhar mais 4 jardas pra frente. Ele andou 10 jardas numa jogada que era quebrada. O Chris Johnson nunca ia fazer isso. Não, mas Então isso eu acho é, que não é é isso esse é que eu o tô ponto, falando. entendeu? O que eu tô falando é exatamente esse o ponto, é evitar, tipo, se não tem a necessidade, talvez, é evitar que ele precise, talvez, quebrar tanto tackle e sofrer uma lesão. A gente viu o que aconteceu essa semana, né? Acabou os running É, backs da pode ser. NFL essa semana. Não Pode existe ser. mais running back. Não existe mais um back. A gente, vamos pegar o LaDainian Thompson aí e ver ele volta, porque acabou todos. Foi maneiro. É, o LaDainian Tomlinson ia ser legal. Ele era um belo running back. É, Foda então. que essa semana, com todas essas lesões, aí você começa a pensar, pô, realmente aquela estratégia lá de no RB lá do draft, talvez fosse uma estratégia boa, tá ligado? Porque assim, o pessoal que gastou os primeiros picks em running backs, né? Não falando de todos, lógico, né? É, Mas tipo mas assim. eu não, eu discordo. Eu acho que é justamente o contrário. Contrário? Sim. Quem manteve running back saudável deu a sorte, eu tenho uma porrada agora. Exato. Eu também. Mas acho que esse é o ponto, né? Não. Quem draftou running back tem uma probabilidade muito maior de ter um running back saudável. Quem draftou um running back bom e foi o wide receiver, fica sem. Se o running back bom acaba. Acho que é uma questão de separar os ovos, né? Porque se tá tudo na mesma cesta, quebra e já era. Eu acho que o fato de você ter mais running backs titulares no seu time mitiga essa possibilidade de você perder o único cara que você tem. Né? Que nem acho que aconteceu com a Renata, né? Que perdeu o Adrian Peterson e agora ela ganhando esse jogo, o waiver dela vai ser dos últimos, ela não vai conseguir pegar nem o Asiata, nem o McKinnon. Então, ela vai contar essa semana, eu acho que depende, mas o Bell voltando e o Jamal Charles voltando, acabou quem que ela vai pôr, né? Então eu acho complicado por causa disso, sabe? O Ro que não tem mais nenhum segundo. Ele tinha só o Jonathan Stewart. O Jonathan Stewart sendo machucado, acabou. Porém, Você tem vai os dois, ver. né? E o outro também dele machucou. Quem? O Woodhead? É, O o Woodhead Jarrett saiu machucou, com na verdade. problema no joelho, fi. O Woodhead machucou. Olha, não tinha visto o Woodhead. É. É que a gente não Acabou chegou ainda no. os running backs do Ro, basicamente. Porque É. o do Woodhead ainda parece que é uma coisa mais séria. Tipo que É. nem o Peterson, né? Coisinha simples, não, sacou? Acho que ele vai Entendi. passar por ressonância hoje, pra ver Putz. a extensão da lesão. Cara, hoje eu Então, vou ficar eu acho de que é olho no isso, site da entendeu? NFL só pra ver os reports, porque, cara, realmente foi Foi muita gente absurdo. numa primeira semana mesmo, isso é verdade. Todos, acho Uma que três, segunda. quatro. O Doug Martin, não sei, ele vai passar por MRI hoje também. É. Muito running back se machucou Sim. ontem. O Doug Martin, eu não acho que assim, é tão sério pra ele perder a temporada, entendeu? Eu acho que ele pode perder alguns jogos, mas dos males o menor, né? Mas é o tipo de negócio que é tipo assim, o Charles Sim, o meu entender das coisas de NFL, né? Tipo, Doug Martin é bom? Ah, é um cara legal. Não é um cara top na minha visão, não. Mas é um cara muito bom, é um cara legal. Só que, se o Charles Sims produzir mais que ele, se entrosar no jogo no nível mais que ele, se ele ficar 3 semanas, 4 semanas fora, ele tem o lugar ali, Não acho, cara. sofrendo risco. Eu não acho que o Charles Sims tem chance de pegar esse lugar. Eles pagaram muito pro Doug Martin pra não usar ele. Eu acho que eles não têm como tirar o Não, Doug mas a Martin questão desse não time. é essa, né? Pagaram muito no Doug Martin, então se fosse só questão contratual, eu botava lá no contrato, Doug Martin, se você se machucar, eu não te pago nada. Tipo, são Mas não escolhas pode fazer erradas isso, né? e tem cara. Não, tô ao modo de dizer, né, Caio? E tem cara que surge. É que nem quando surgiu o CJ Anderson, pô, o Broncos tava pagando mais pro Hillman. Quando surgiu puta, a porrada de running back Mas aí. não tá mais, né? Acho que esse que é o ponto, né? Quando você paga, você espera que aquele cara seja o seu bell cow. E eu acho que eles vão tentar forçar aquilo acontecer, entendeu? Mas Pode quando ser que se surge o um Doug Martin se cara. lesionar e voltar e não produzir nada, ou só o Charles Sims voltar e produzir, então pode ser que ele leve mesmo. Assim como pode ser que se o Jamal Charles voltar e o Spencer Ware continuar produzindo bem e o Jamal Charles não, ele pode ser que ele perca, claro, mas Eu só, não, isso não nesse vai caso, acontecer. eu só não acho porque, tipo, Le'Veon Bell, Jamal Charles, até o Andrew Peterson, eles estão num nível medalhão já, sacou? Essa só que é a pegada, senão eu concordo com você, Até não tipo. estarem mais, né? Eu acho que o Adrian Peterson não tava correndo nada, cara. A gente comentou sobre o jogo do Vikings, eu não vi o Adrian Peterson ainda de Não, verdade. eu concordo com você. O Adrian Então, não sei o Peterson não quanto tá isso é um bem. problema. Eu falei até que acho que talvez seja um daqueles Mas o males ano. que vem pro bem pro Vikings, porque eu acho que o Então, o Vikings ano tem passado melhores ele running não backs. tava também, né? Mas mesmo assim ele Ah. voltou jogando. Porque é o Adrian Peterson. Tipo, a gente não pode falar assim. Ah, é o Doug Martin, cara. É óbvio que vai, sacou? Ele não atingiu esse patamar na carreira dele. Ainda Mas não, calma. enfim, não, Voltando exato. aqui Eu não tô pro. falando que ele não conseguiria. É só que ele Beleza. ainda não atingiu. Não, eu não acho que ele vai atingir. Eu não acho que ele é o melhor running back da história da NFL. Não dá nem pra comparar ele com o Andrew Peterson. Eu acho que o Le'Veon Bell dá, o Todd Gurley dá pra comparar. Sabe, tem o David Johnson. Eu acho que se continuar produzindo, vai dar pra comparar daqui um ano e pouco. Mas, assim, é um cara que vai produzir melhor do que o Charles Sims. Eu acho que eu não tenho muito problema em dizer isso. Beleza. O Tampa não produziu quase nada nesse jogo. Só o Cardinals foi bem. Eu acho que. Foi meio triste ver o Tampa não fazendo nada, até para quem é dono dos jogadores do Cardinals, qualquer jogador que seja, porque acabou, né? Foi basicamente. Chegou no terceiro quarto, o Cardinals fez um ponto de defesa ali, uma interceptação para touchdown, que foi um presente do Winston para eles. E sentaram todos os titulares e ficou só os reservas lá dentro. Entrou o Drew Stanton, entrou o Chris Johnson, ficou o JJ Nelson recebendo as bolas, então acabou basicamente o jogo ali. Mas só uma perguntinha aí sobre o John Brown. Pois E é. aí, a sua aposta desse ano? Eu tô segurando ainda, eu não vou jogar fora, porque eu acho que assim, primeiro ele tem mais valor de nome do que simplesmente um cara que vai pro waiver. Segundo, eu acho que o game script não favoreceu muito e eu acho que ele tem alguns targets interessantes, e de uma vez que ele terminou ali, eles não nem pensaram mais em passar a bola. E terceiro, ele tava com uma questão de uma lesão que eu acho que ele ainda não deve ter se recuperado 100%. Eu tô esperando, eu vou esperar para segurar, porque eu tenho espaço, não preciso me matar para jogar fora. Mas eu acho que se chegar numa semana 5, 6 e ele estiver produzindo isso daí, eu vou jogar ele fora, entendeu? Porque não adianta o cara produzir 0,8, 1,4 e eu tendo outros wide receivers, é besteira ficar batendo a cabeça na parede, entendeu? Então, se eu sou um dono de John Brown e eu tenho profundidade em wide receiver e posso segurar ele, beleza, vou segurar. Se eu tô precisando de alguém, eu acho que já essa semana ou semana que vem, se ele não fizer nada, dá pra começar a jogar ele fora e pegar outros caras. Rapaz. Eu acho que não, assim, também. Eu gosto dos três receivers do Cardinals, entendeu? E eu acho que sim. Por enquanto, o Fitzgerald tá mandando muito bem, né? Ele tá destruindo, assim. Ele tá fazendo Mas eu. exatamente o que ele fez ano passado. Pois é, mas eu não acho que os outros não têm valor, entendeu? Então, assim, É. eu ainda acho que o Michael Floyd, assim, fez touchdown ontem, foi o que salvou ele no, no, nos pontos. Mas eu acho que John Brown é melhor que Michael Floyd, cara. É, eu Mas. acho que ele tá sendo voltado aos poucos, entendeu? E vamos ver Assim, também um pouco o quanto ele vai produzir, não sei. Eu colocaria em suspensão, eu não usaria ele, não acho que é starting material até a gente ter uma segunda impressão dele funcionando de novo, sabe? Essa é a minha visão do John Brown. sei lá, cara. Para mim, para mim o melhor é quem marca ponto. É a minha visão. Beleza. Não adianta falar assim, ah, é melhor ou é pior. Não, mas Quem eu acho que marca? assim, o que você tá jogando é o long run aqui contra o curto, né? E você tá apostando que ele vai produzir mais ponto no final do ano, porque foi o que a gente viu ano passado. Você Mas comparar ele com o Fitzgerald, eu acho que é uma aposta, né? se Nesse acontecer caso, eu alguma acho que é uma coisa. aposta. Mas é que nem você pega lá o ataque do Jets. É Brandon Marshall. Mas pra mim, quem tá brilhando no ataque do Jets é O Decker. o. Eric Nem o Decker. Decker. O O Decker tá Enunwa. fazendo os TD. É o Enua, cara. O Enua que tá carregando pra frente aquele ataque. É ele que tá recebendo e fazendo 10 dos 16 first down da equipe. Tá ligado? Ele que tá carregando aquele ataque. Aí chega lá na Mas eu acho que é endzone, o isso Art Decker mesmo, tá cara. virando a muralha. Se você não tiver lugar e quiser pegar um Will Fuller, e quiser pegar um Enunwa, e quiser pegar, sabe, um cara que esteja tipo quente, produzindo bem, seja uma revelação, eu não sou contra, eu acho que dá. Mas eu acho que assim, se você não tiver opção, não vai jogar ele fora pra pegar o backup do backup, entendeu? Pra pegar um outro terceiro, quarto cara em outro lugar, entendeu? Segura, porque não. Eu não acho que essa é a produção que ele vai ter pro final do ano. Mas eu acho que se você não tem nenhuma outra opção e você tem um monte de gente boa no waiver, pô, tudo bem, eu entendo você jogar fora e pegar, entendeu? Não acho um absurdo. Até porque eu acho que do jeito que ele tá, ninguém vai nem querer pegar ele depois, entendeu? Beleza, vamos pro próximo aí que eu tenho só 20 minutos ainda pra Sim, terminar e senhor. É, não, a depois gente tá bem Padoca corrido. Vamos assume. falar bem rápido aqui. Eu acho que Seattle e Los Angeles, acho que a gente pode resumir em blá, certo? É, eu acho que foi fraquíssimo o jogo, né? Esse ataque do Pessoal. Seattle preocupa, né? Cara, foda, né? Russell Wilson, tudo bem. Ah, eu tô machucado, eu vou tentar jogar assim. E, né? Caraca, não fez nada. Thomas Rawls machucou. É, não sabe como é que você vai voltar. Aí quem vai assumir vai ser o Christian Michael. Sabe, sim. Ontem correu 10 attempts pra 60, né? Assim, então fez uma média boa de 6. Mas, cara, não é um cara que me passa muita confiança, não. É de running back. Eu acho que o Christian Michael é um bom cara. Eu acho que talvez seja. Ah. Eu acho que. Cara, vai ser um bom waiver aí se ninguém tiver. Se você não tiver, pega o Christian Michael. Eu acho que já era pra ele ter sido draftado na sua liga, porque eu acho que o Thomas Rawls aí não vai vingar muito, não. É, pois é, Tyler Lockett machucou, só que voltou, né? Doug Então, assim, Baldwin já era também. Doug Esse time Baldwin. do Seattle, cara. Se O que você aconteceu com o perder Doug do Baldwin? Rams. O Baldwin teve uma lesão aí que parece que até pode ter sido razoavelmente sério. Ah, que maravilha! Que maravilha! Ah, eu Pô. tenho o Tyler Lockett? Tá ótimo. Eu acho que isso é ruim pra todo mundo, cara. Sem brincadeira, eu não acho que isso é uma coisa boa, Criei um Keenan Allen lá, assim, não é legal. não. Não é. Beleza, do lado do Rams. Todd Gurley Gente, não melhorou. tenham ninguém do Rams, por favor. De Melhorou um verdade. pouquinho, mas, né, aquele negócio. Não, Eu assim, dá dó do acho que o Todd Rams Gurley. engrena agora, mano. Agora o Rams vai pra frente. Agora o Rams engrena, eles fizeram 9 pontos já. Foi É, assim, incrível. então. Na temporada inteira eles fizeram. Eles ganharam o Quantos jogo. fizeram no primeiro jogo? Zero. Ou seja, eles são infinitamente superior em pontuação do que o primeiro jogo. É, eles já marcaram Infinito, três velho. vezes mais vezes na endzone do que no outro. Infinitamente. Agora só falta o TD, cara. Já Em só que me fazer jogo tipo será que de eles gol. fazem o TD? Na quarta semana? Na terceira semana? Esse time é muito triste de assistir, cara. Na boa. É muito Foda. deprimente assistir o Rams jogando, cara. E dá muita dó do Todd Gurley porque ele é um dos melhores running backs da atualidade, cara. Mas é, vamos ver. Vamos ver se ele faz milagre. Não tenham. De novo, não tenham ninguém do Rams, pelo amor de Deus. Esse time aqui é cemitério total, cara. É o novo Cleveland Browns aqui, é o Los Angeles Rams. Próximo, então. Colts e Broncos. Indianápolis. Não, Indianápolis e Denver, não? É. É. Não, não é Indianapolis e Denver, é Colts e Ah, não. Broncos. E aí? A defesa do Broncos, que é isso, viu? Ainda é a defesa do Broncos, né? Ah, tá, merda. Foi, Pois sei é. lá, 55 interceptações, 29 sacks. Não, acho que foi Eu uma falei. interceptação só. Não, sim. Estou Tá mentindo, tio. mentindo um pouquinho, né? Tá Jogando pra exagerando, cima. entendi. Para de Exagerando. arredondar, para de arredondar. Ó, foi quantos aqui? Deixa eu ver de defesa. Acho que foram dois fumbles e uma interceptação, se não me falha a memória. Acho que um fumble no Luck e Cinco uma sacks, um interceptação no Luck. fumble, uma interceptação e dois TDs. Ah, foi Um um fumble fumble. e a interceptação Foi virou tipo TD. isso, cara. Os caras destruíram, assim. Acho que de pontuação de É. defesa foi, sei lá, 22 pontos só a defesa. Mas eu acho que assim, assistindo o jogo, durante momento nenhum você tem a impressão de que o Colts tinha chance, né? No Ah, quarto-quarto, o Colts até tinha como voltar, estavam 8 pontos atrás da defesa, mas assim, sei lá, quem que acreditava que o Colts ia conseguir fazer mais 8 pontos nessa defesa, que já tinha matado ele, né? pois é. Eu sentei o Moncrief por causa desse matchup. Eu sentei o Andrew Luck, cara. Eu Né? falei, Tá velho, certo. não confio no bicho. E o pior é que meu backup era o Eli Manning. Eu me fudi do mesmo jeito. Eu acho que produziu o mesmo tanto, né? Não, um fez 10, o outro fez 12. Eu falei, nossa, realmente, que escolha minha, viu? O Luck fez 12? O Eli Ah, o Manning Luck fez fez 10, 12, é, o Lemany fez 12. É, produziu mais, fez então. 10. 2 pontos a mais é melhor do que nenhum ponto a mais. Né? Mas, pô, aí você pensa, cara, dois quarterbacks que eram pra ser estrelas, né, cara? Eles são quarterbacks 1, né? Mas o Denver, cara, é o Denver, cara. Vamos com calma, é o Denver. Eu acho assim, serve de aviso para todos os navegantes, sentem todo mundo quando vocês enfrentarem o Denver. Porque a menos que seja o melhor ataque da história Eu do vou startar universo. o Wallace quando enfrentar o Denver. Assim, tá bom. Eu vou startar, mano. Vai ser lá. Ok, então tá. 3 TD o Wallace. Então tá bom. Pois é, mas Ok. ó, do lado do Denver, Demarius Thomas e o Sanders, cara, pra mim eles tinham que estar tá explodindo nesse jogo, tá ligado? Com Assim, Trevor Siemian? ah, mas cara, porra, são os melhores receivers. Eu achei que o Sanders ia fazer muito ponto esse jogo, porque o Thomas tava meio que Ainda bem machucado, que não né? Tipo fez assim, muito ponto. fez nada, cara. O Sanders fez 39 jardas, tá ligado? Pois é, eu achei que ia ser. No começo do jogo eu tava assim, Sanders, Sanders, Sanders, Sanders. Eu achei que o Sanders ia receber tudo nesse jogo. Pois é, CJ Anderson de novo mostrando que, Então, velho, esse ano é que muito te diferente odeia? do ano passado. Que te odeia? Nossa, eu. Caraca, velho, A minha desgraçado. teoria é a seguinte, velho. Em terra de quarterback cone, quem corre com a bola é rei. Boa, boa. Tá bom. Gostei, gostei. Vou anotar aqui, vou anotar O aqui, porque, é. quarterback, tipo, não é tudo isso. Tem que confiar no cara. Foi assim a vida inteira do Drew Peterson. Tipo, Foi mesmo, é sem o verdade. quarterback, saiu o Brad Favre, o Drew Peterson correu. Corre, garoto. É tipo, vai, Forrest. É assim que vai acontecer com o Rance. Se o Rance tivesse uma linha mínima, uma linha ofensiva minimamente boa, o Todd Gurley já tava com muito ponto, porque ele tinha corrido para muita jarda, ele, sabe? Mas acho que você olha pro Case Keenum e fala, tá bom, tudo bem, joga a bola pro ar, põe quatro caras na cobertura e desce todo o resto da defesa para parar o Gurley. É, Eu então, acho que acaba exatamente. com o valor, né? O cara não é Não tem a linha ofensiva, não é a linha ofensiva do Dallas, sabe? Que vai segurar o time inteiro e abrir espaço. E não tem ameaça aérea. Então você passa pro Todd Gurley e vai falar assim: ah, vai lá pro bicho feio. Aí o bicho feio recebe, tem 23. O safety tá 10 metros dele, não tá lá no final do campo. Aí é foda, né? É, Mas por é isso só mesmo. por isso que não dá certo no Rams. Outro que jogou mais ou menos foi o Virgil Green, né, tight end. Teve três targets, Mas você só que falou que ele sim. tá machucado já? É, mas saiu do jogo com botinha, né? Então. Então já era, então não tem Virgil Green. Acabou. Randall McManus. O cara fez bastante field goal, cara. Mas ele Fez quatro. errou um que eu lembro. É, ele fez 4 de 5 field goals. Ah. E um long goal também de 43 jardas. Mas ele foi um senhor pique, porque na boa, ele tá. O Broncos desse ano é o Broncos do ano passado que não tá conseguindo chegar e que só chegou pela defesa fazer um TD. E o McManus chutando o field goal de 40 a 50 jardas. Essa É, vamos ver. que é a maravilha de tê-lo. Tipo, é um time muito bom para tê-lo, porque o time consegue jogar, não é que nem o Rams que não consegue jogar. Só que o time não tá conseguindo converter TD. Então o time tá indo até lá, linha de 40, 30. E sobra os field goal pro McManus. Mas ele fez É. 3 pontos só no primeiro jogo e 14 agora, então não É. sei, né? Mas é que o primeiro jogo a defesa foi extremamente. Não teve field goal, né? A defesa debulhou. Eles fizeram 3 touchdowns, cara. Por isso que eu Então. tô falando, ele teve 3 pontos por causa disso, porque eles fizeram 3 touchdowns. Então não sei, assim, acho que eu esperaria pra ver antes de coroar ele o melhor kicker da liga Não, não tô agora. coroando o melhor kicker, mas de novo, ele vai ser top 5, que nem ano passado. Que triste deve ser um jogo pra você dizer que o kicker é a melhor coisa que podia ter acontecido. Exato. É igual do Exatamente. Kansas City, Se bem velho. que a defesa é igual do A Kansas. defesa tá Se bem que a espetacular. Para defesa mim, do Broncos também é uma péssima. defesa que tá pau a pau com a dos Broncos, eu tenho medo, é do Vikings. É, a do Vikings tá boa mesmo, né? Ah, sensacional. Eu diria pra você que as três melhores, eu acho que esse ano vão ser você do Broncos, a do Vikings e a do Texans. Não por nada, não, viu? É do Panthers, não tá achando boa, não? Eu não acho que eles estão parando tanta gente quanto ano passado, não. Acho que essa secundária deles é uma secundária que, se você tiver wide receiver legal, dá pra usar essa secundária, assim. Não acho que é certeza que ela vai parar todo mundo. Sabe, eu colocaria do Cardinals e a do Seahawks acima da do Panthers, sendo bem sincero. É que o problema da do Seahawks é que o ataque não vai produzir e aí eles vão ter mais chance de se ferrar, entendeu? Por isso que eu prefiro do Cardinals. Entendi. Então vamos pro próximo aí. Acabando já. Falcons e Oakland. Falcons O e jogo dos tight Raiders. ends. É, então, eu fiquei de cara com isso, né? Foda-se, humanidade, vou usar oito dos Pois tight ends que é. eu peguei ontem. Juntei um Pois amigo é. da torcida, botou de tight end e lançou pra ele. Tight E end ele running recebeu back. 80 jardas. Eu vou pegar todos esses tight ends pra semana que vem. Tem que ver O como vai Julio ser um Jones matchup. é outro, hein? O Julio Jones é outro aí que recebeu a bola, recebeu umas bolas no final do jogo, saiu mancando. Ah, ele manca? Ele nasceu, acho que, com Pois 2 centímetros a menos na perna, porque ele manca o tempo todo. é. É. Pois é, agora sim, o que eu achei pouco foi que ele teve pouco target, cara. Ele teve 5 targets apenas, o Julio Jones. Mas ele Sim. fez 106 jardas e um touchdown, então tá bom, né? É. Foi cinco targets bem colocadas na bola, tipo, não é que aquela bola que é jogada, cinco targets o cara faz miséria. Ainda mais ele, que ele corre só pra lá pro fundo. Cinco targets dele é recepção de 40 jardas cada target. Agora a divisão entre o Freeman e o Coleman, né, cara? Tá pau a Caraca, pau, né? Pois é, tá. Mas o Freeman buscou o lugarzinho dele no sol de novo, né? Porque a primeira semana os dois foi mal, na Sim. minha opinião. É que o Coleman Touchdown. teve uma corrida lá que foi mais ou menos que nem o Isaiah Crowell ontem, né? Teve uma corrida de 90 jardas. Aí, tipo, a média foi lá em cima. Mas se você arranca a corrida de 90 jardas, acho que do Isaiah Crowell, a média é de 2 jardas por tentativa. Pois é, mas cara, assim. E aí, quem que você starta? Freeman ou Coleman? Os dois. Os dois, o Lopes provou que dá certo. Olha, eu não teria os dois no mesmo time, tá? Mas assim, se eu tenho um deles, ele é o meu flex, cara. Porque os dois estão fazendo 10 pontos, tranquilo. Eu não vou Entendi. esperar um absurdo deles, mas vai que de repente ele escapa com uma corrida boa, eu starto os dois. Eu não tenho dó de startar os dois, não. Eu não tenho esse dilema porque ele nunca tá no meu time. Então tá valendo. Tá Ah, sim. ótimo. Esse dilema é um dilema que eu não tenho. E o Mohamed Sanu, cara, na primeira semana ele mandou muito bem, Pois cara. é. Ontem, meio que assim, apagou, machucou, o que aconteceu? Não, Foi pro time do Caio, só isso que foi tipo aconteceu. isso que aconteceu mesmo. Ué, fácil, Não, simples. foi porque assim, Se ele eu fosse recebeu o NFL, eu proibia target. o Caio de jogar. Ele recebeu o target, às vezes a bola voltava com falta, às vezes o defensor resolvia que não ia deixar. Ele não é que ele não foi utilizado, sabe? É que ele recebeu pouco menos target do que no outro e uma boa parte desses targets voltou porque não completou. Eu não acho que foi culpa dele, na real. Mas o Falcons e o Raiders ficaram muito mais nos tight ends do que nos wide receivers nesse jogo. Pois é. Do lado do Raiders, Derek Carr jogou bem, Mas produziu no Fantasy, né? Que é o que importa. hein? Acho que no começo, assim, ele não tava muito bem, não, mesmo. Esse time do Raiders deu meio que medo, assim. Mas ele produziu bem no final, que é o que importa, né? O que importa é ter o número final. É, não, o jogo tava próximo no fim do jogo, É que nem cara. o Breakfast Broncos. Breakfast Broncos chegou lá, produziu nos últimos 5 minutos, saiu de Foi. menos 12, menos 0,1, pra ir para 18, Foi 19. mesmo. O Blake Bortles, né? Blake. Isso. Aliás, esse Pois jogo, vamos já pro próximo, porque a gente deu muito mais é. É. tempo. Esse jogo do Falco do Jacksonville com o San Diego, meu Deus, hein? Meu Meu Deus, Deus. hein? Meu Nossa! Deus, hein? O San Diego tava 31 a 0 no terceiro quarto, cara. Se Pois alguém é. acreditava que isso era possível, eu nunca achei que o Jacksonville ia ser tão horrível assim nesse jogo. Cara, é isso que eu falei, ó. Aí Blake Bortles, né? Tipo assim, não jogou nada e de repente no final conseguiu pontuar. Garbage time, my friend. Pois é, o Philip Rivers, ele teve quatro touchdowns. Quatro. Tá ligado? Só que ele só jogou 220 yards. No final, ficou muito parecido um com o outro, tá ligado? Sim. Por isso, tipo assim, que merda, entendeu? É. Porque, tipo assim, o Philip Rivers era pra fazer 50 pontos. Não. Quatro touchdowns? Não, assim, é pra fazer uma pontuação muito alta. Assim, cara, eu 30 pontos, no mínimo. Porra? Com quatro touchdowns? Pô, tu faz quantos pontos com quatro touchdowns? Só de touchdowns você 12. Com fez você ele fez 12. 23. Não, Com quatro 16. touchdowns ele fez 23. Ah, teve o Melvin Gordon jogou bem de novo. Eu acho que tem que lembrar disso. Eles moveram bem a bola pelo chão. Então eu acho que tem esse lado também, né, cara? Não é É, cara. só o Não, Crazy. porque o meu medo é assim, o Keenan Allen foi. Era tão importante pro Philip Rivers que agora, tipo assim, fudeu. Não era Ah, o cara, importante, né? quatro passes pra touchdown? Não era Calma. importante, assim. Sim, Foi o mas que eu falei aí. no podcast. Tipo, eles superaram. A virada do Kansas City, pra mim, tem muito a ver com o psicológico do time ficou abatido, do que propriamente com perdeu o mundo e perdeu o campeonato porque o Keenan se machucou, cara. Ah. Eles dão um jeito, eles só precisam de uma semana pra se recuperar do baque. Entendi. Tyrell Williams funcionou, hein? Funcionou. Travis Benjamin também. Acho que os dois estão funcionando. Vamos ver o que que Sim. acontece aí mais pra frente. Não. Ali. A decepção do Jaguars, o TJ Yeldon ficou no zerado. Eu acho que, assim, me daria medo até porque até o Allen Robinson é um cara que não tá produzindo bem, né? Então esse, sei lá, eu tô meio com receio desse pessoal do Jacksonville aí. Posso passar pro Eu sempre próximo? gostei do Allen Pode. Hurns, né? Mais do que o Robinson. É Eu não assim, sei. Eu a não sei se primeira. ele tá produzindo, eu não sei quantos pontos ele fez. Eu gosto dele só. Achei que a primeira semana o Jaguars jogou um pouquinho melhor, entendeu? Bem melhor, nossa. Bem Pois é. melhor. E aí, tipo assim, ontem eu fiquei com aquela impressão que assim, ah, voltou a ser o Jacksonville Jaguars, que tipo assim, Foi. Não sempre pode perde. ser esse tipo de pessoa. A gente tem que entender que Jacksonville é um time que está aprendendo a ganhar. Ele não está acostumado a ganhar. Eu acho que é um time que não tá aprendendo a ganhar. Ele Ah, deveria estar aprendendo a ganhar, mas tá não bom, tá. vou corrigir. Ele está aprendendo a pontuar. Ah, É, pode ser, porque contra. ele deveria estar tá ganhando. Esses jogos ele tinha que estar tá pelo menos Agora próximo, ele precisa cara. aprender a defender. Ah, sei lá. É, Porque talvez. tá foda. E outra, né? Catando tempo, 0 pontos contra a defesa do San Diego Chargers. Pois é. Esse que é o problema. Se fosse o Broncos, Ah. se fosse, sei lá, uma defesa. Mas sabe que foi isso que eu pensei quando eu falei assim, vou startar a defesa do Texans contra o Kansas, porque a do Chargers tinha segurado eles muito bem no primeiro tempo. Então se a do Chargers conseguiu fazer isso com o time, com certeza a do Texans vai conseguir fazer isso com o time. Então acho que é isso, né? A defesa do Chargers parece que tá um pouco melhor, mas também tem esse negócio, né? É a defesa do Chargers, não é a Exato, é melhor defesa do histórico, né? O mundo. time nunca teve uma boa defesa. Ele é um time, é um jogo tipo do Atlanta. Ganha porque consegue fazer muito mais ponto do que defender. Então, nós temos sempre jogos tipo New Orleans, 40, 35, sabe? São jogos assim, não é comum você ver um Não, jogo não é mesmo. tipo 7 a 3, sabe? Que nem quando é Steelers e Ravens, o próprio Steelers Cincinnati. Não é algo comum você ver o San Diego fazer isso. Não, Ele é um não é time. mesmo. Moving on, Sunday Tchau, Night, tchau. Green Bay Packers e Vikings. Foi um jogão, cara. Foi um jogão, eu achei. Assim, Oh, e eu digo que Minnesota vai de novo pra playoffs, eu hein? tô acreditando nisso também. E eu E não tô mais o acreditando Sam no Bradford Packers. tá aprendendo a porra do playbook. Ele jogou bem, hein, cara? Jogou bem? Foi Stephon bem Diggs incrível. tá Stephon aprovando. Diggs é. Humilhou, velho. Tá, eu Isso achei no que o Diggs final estava é uma morto. revolução no time da Camila, porra. Né? Humilhou, cara. Stephon Diggs realmente humilhou. O que eu fiquei triste, sim, não triste, mas um pouco decepcionado do lado do Green Bay, cara, foi que Aaron Rodgers, cara, ele, nossa, errou muito, velho. Mas errou a pressão, né, cara? Tipo, ele, tipo, quando não consegue impressionar ele muito forte, ele bota a bola onde ele quer. Então, chega no nível que eu falo do Aaron Rodgers assim, o cara é tão bom, é que se ele erra, ele não erra sozinho, sabe? Aconteceu alguma coisa pra ele errar. Do tipo, pressão. Tipo, porque se ele fica livre. Aí mesmo na pressão ele jogou. Eu não achei que ele jogou mal, Não, cara. exato, isso que eu tô Não, falando. Se na mas. pressão ele já lança bem. Eu acho que assim, essa defesa do Vikings é uma puta defesa. E eu acho que o ataque do Packers tá começando a se entender. Eu já vi ele acertando Nelson em rotas que ele não acertou na semana passada. Eu vi isso abrindo espaço pro Cobb funcionar. Quer dizer, eu acho que só deles terem lutado contra o Jacksonville, que apanhou tanto do San Diego na semana passada, e terem conseguido bater quase de frente com o Vikings, já é uma evolução pra mim. Eu não sei o quanto eu compro o Packers agora, mas em termos de jogador e produção do Fantasy, eu acho que dá pra produzir o Rodgers tranquilo, dá pra produzir o Nelson tranquilo, acho que o Cobb deve melhorar também. O que me chamou a atenção muito foi assim, o split entre o James Starks e o Ed Lacy, porque eu vi muito James Starks envolvido nesse jogo, É. mais do que eu esperava, muito. Né, Mas é por isso que perdeu, né? Que o Edley, isso que correu bem. Correu, sim, mas assim, não que o James Starks tenha feito muita coisa, mas ele teve várias carregadas, teve uma drive Eu ali que foi vi. basicamente só ele. Não, eu vi, eu tô ligado. E eu gosto do James Stark, eu não acho ele ruim, não. Não. Pois é, mas. Enfim, deixa eu ver, ó, cadê? Me daria um pouco de medo se eu sou um dono do Ed Lacy, porque eu não vi o Ed Lacy ainda fazer o que eu esperava, sabe? Se você Sim. considerar assim, tudo bem, o James Starks teve 4 carregadas, mas ele estava envolvido no jogo aéreo, e o Ed Lacy teve 12, então você está falando aí de um split de 70-30, sabe? Não é um split tão favorável assim, sabe? Se começar a baixar um pouquinho mais isso daí, em termos de toque, é quase 60-40, então assim, tudo bem, é um featured back, foi o seu terceiro, segundo pick. Mas sei lá, eu esperava mais do Lacy esse ano. Tá, e o Jared Cook, gostou? Ou tipo assim, tem que provar muito ainda? Eu espero mais, sendo bem sincero. Eu vi o Richard Rodgers muito mais envolvido do que ele no ataque aéreo. E assim, se eu quero um cara para me dar um baseline production, eu não quero o segundo tight end de um time que não vai me dar a certeza que vai produzir. Então assim, eu acho pouco ainda, eu quero ver ele fazer, sei lá, 6, 7 targets em 4, 5 jogos seguidos, entendeu? Enquanto ele não conseguir chegar nisso, eu não starto ele. Até por isso que eu joguei ele fora. Pois é, cara. Mas eu tô numa zica de Tyrande, caraca. Eu peguei um, se machucou. Peguei o outro, se machucou. É, vambora. Não, mas essa semana toda, trouxe 6 mil Tyrande, virou de receiver Tyrande essa semana. Você entra lá, você vai ver, o nego contou muito. É, E o meu jogou contou, bem. né? Eu pego o cara faz TD, tá de boa. Maravilha. Porque E hoje roubaram o meu no. Eric Ebron, né? Então eu fiquei com ele. Ah, também roubaram o meu também, porque era meu first pick, né? Mas, né? É, Pena. então. Eu tava na fila pra Mas pegar era, ele né? também. Não é mais. Era. A E hoje estratégia do no. Caio esse ano é isso, cara. Ficar em último os primeiros 6, 7 rounds Pra pegar e todo pegar o mundo. time do waiver. Claro, faz tudo parte do meu plano maligno. É, tô ligado. Eu liguei pro David Johnson, falei, acho que tá na hora de você descansar lá. Descansa, garoto. Credo. E Eu não, pra eu quero ganhar. finalizar, hoje à noite nós temos Philadelphia Eagles e Chicago Bears. Oh, vai ser o jogo dos 1.000 pontos também. Eu acho que vai ser o jogo dos running backs, cara. Sendo bem sincero, não é só porque eu preciso do Ryan Matthews. Eu acho que o Darren Sproles vai produzir, eu acho que o Jeremy Langford vai produzir, eu acho que o Ryan Matthews vai produzir. Eu acho que o Carson Wentz, ele vai produzir legal também. Não acho que foi um fluke o que aconteceu no primeiro. Eu acho que dá pra você pensar que o Jordan Matthews vai ser legal. Eu esperaria pelo menos uns 15 pontos do Alshon Jeffrey. Então eu acho que é um jogo assim. Deve terminar uns 21, 24, 28, 24. Deve ser um jogo que vai terminar bem próximo. Eu não acho que o Bears ou o Eagles são muito melhores um do outro. Mas são jogos que eu acho que o jogo corrido vai ter muito mais influência do que o passado, sendo bem sincero. Eu não sei se vai ter muito jogo corrido não contra o Bears, né? Eu acho que só vai ter passe, acho que vai forçar muito passe. Bears é muito fraco, cara. É, eu não sei, desculpa, né, na verdade. Eu não tenho um gabarito para analisar o Bears, mas é tipo um preconceito muito grande que eu tenho com o Bears. Eu olho pra ele e falo assim. É isso, cara. Tem, pô, a Sean Jeffrey, tem Langford, Cara, tem. eles não fizeram. Tem Cutler. Acabou. É, eu acho que esse é um medo que eu tenho sempre com o Cutler. Eu acho que tanto o Bears quanto o Eagles foram defesas que deixaram muito a desejar. O Bears não conseguiu gerar pressão nenhuma no Houston e a defesa do Houston é uma porcaria. O Miller correu tranquilo em cima do Houston. Por isso que eu acho assim, o Ryan Matthews consegue correr em cima do Bears. E eu acho que o Eagles teve uma produção melhor do que a do Bears. Então eu acho que se for para algum script sair do corrido e ir pro passe, é o do Bears e não o do Eagles. E isso eu acho que não desfavorece o Langford, porque o Langford é um bom catching back, né? Então eu acho que o Matthews vai produzir mais correndo do que recebendo. Talvez o Langford tenha um split de 50-50. Mas eu vejo esse jogo, o Eagles ganhando, e eu vejo um jogo próximo, porque eu acho que o Cutler é o melhor quarterback agora do que o Wentz, por causa de experiência mesmo. Não que eu acho que no long Então, run vai ser, mas. eu só vou usar um argumento para tudo isso. Cara, o Cutler já teve Ashton Jeffrey. Já teve Brandon Marsh e Matt Pois Forte no mesmo ataque, é. É. cara. Acabou, ele não Nossa. conseguiu fazer nada. É, isso é Ele verdade. ficava negativo nas temporadas. Caralho. É bem inacreditável mesmo você pensar a quantidade de armas que ele já teve. É complicado. Mas o Cutler tem aqueles dois jogos que ele joga bem, né? Então eu acho que assim, é uma defesa do Eagles, não é uma defesa super incrível. À medida que a gente tem é contra o Robert Griffin, que também não é um puta quarterback, então eu acho que dá pra acreditar que o Eagles não é a melhor defesa do mundo, sabe? Não, também não. É, mas deixa aí. Galera, eu tenho que vazar. Vê se Beleza. continua aí. Não, a gente vai É. fechar aqui. Alguma outra coisa que vocês querem colocar? Eu só preciso que hoje de noite o Jordan Matthews não faça 19 pontos, que eu ganho. Não, quem vai Então. fazer 19 vai ser o Ryan Matthews, o irmão dele. Bom, Então. e aqui a palavra do invicto. Eu tenho um time muito foda, velho. Tem o melhor time do mundo, Pablo. Não, do mundo eu não sei, mas na nossa liga, com certeza. Vai ser campeão, com Aí certeza. já não sei, né? Porque Boa meu sorte time nos não waivers, chama Padoca. Bengals à toa. Boa sorte nos waivers. Meu time não se machuca, meu time é de aço. É, você não vai ter ninguém pra colocar, porque não vai ter waiver. Enfim, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver escutando isso. A gente vai fechando aqui, a gente volta na sexta-feira de novo, certo? Não Sim. sei, se eu acordar, eu volto. E aí? E aí é isso aí, galerinha. Acho que deu pra conversar bastante. O Confraria vai falando tchau agora. Certo? Au revoir. Bye bye. Eram nove piratas sobre o convés, balançando os canecos ao ar. E o vento na proa guiava o navio e lançava suas vozes ao mar. A vida é cruel, não tem pena.